Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou Edu Sácia e chegou o seu momento de diversão e entretenimento semanal, aquele momento ali onde você fica super bem informado, ou não, né? E por dentro das coisas que estão acontecendo, ou também não estão acontecendo, não tá acontecendo nada, né, gente? No Brasil, no mundo, aí das séries, da TV, dos streams, de uma loucura. E junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando e terminando com ele, Léo Oliveira. What's up, lindas? Quero dizer que o casal mais babadeiro do momento é Chloe e Channing Tatum. Animal. É um casal animal, isso é verdade. É inegável que é um casal animal, né? Mas então estamos começando mais uma edição desse podcast belíssimo, incrível, maravilhoso. E vamos começar, obviamente, com aquele bloquinho de notícias e amenidades, né? Essa semana saiu uma notícia no TV Line que um dos CEOs da Fox tava falando assim: gente, a greve está se estendendo mais do que deveria estar se estendendo. E pra dar tempo hábil da gente ter programação em janeiro de 2024, o prazo máximo pra terminar essa putaria é 1º de outubro, entendeu? Tem que tentar chegar a um acordo com a galera até 1º de outubro, porque as pré-produções, as coisas levam em torno de 8 semanas. Então, pra gente conseguir ter o mínimo de programação rodando a partir de janeiro, a gente tem que terminar essa greve aí até 1º de outubro. Aí eu não sei se ele quis dizer com isso assim, tentar causar uma pressão em cima da galera, né, do roteirista, dos atores, ou se ele falou assim, dando a entender pra galera dos estúdios, falando assim: gente, vamos resolver, pelo amor de Deus. É, porque assim, eu já ia perguntar, será que esse CEO conhece alguém que poderia ajudar a resolver, né, porque... É, eu espero que sim, né? Até porque eu tava vendo a matéria também que o pessoal da Warner falou que o prejuízo deles vai chegar em torno de 500 milhões, né? Na greve. Aí eu fico pensando, não é mais fácil negociar logo com a galera, gente? Negocia com a galera logo, toda. Uhum. Resolve essa pendenga, né? E essa, a greve tá trazendo aí outros transtornos, né? E quem foi a queimada da semana? Drew Barrymore, né? Foi aí a queimada da semana, porque ela decidiu que vai voltar a rodar o talk show dela, né, o Drew Barrymore Show, que ela terminou a temporada antes da greve começar, em abril, e ela falou assim: gente, me afastei da apresentação do MTV Movie TV Awards em solidariedade, mas agora, poxa, tô precisada de voltar a trabalhar, né, então vou fazer o meu programa. Mas, gente, fiquem tranquilos que não vou levar ninguém pra divulgar nada no meu programa de série, filme, entendeu? E, né, com problema com roteirista, talvez tenhamos mais. Ó, tô com coração tranquilo, coração leve, coração puro. E meu programa volta agora em setembro, então stay tuned, né? E aí veio todo um backlash aí da galera falando que parece que na equipe dela tem um roteirista que é sindicalizado, né? Então seria meio fura-piquete, não faria sentido. Uhum. Só que aí eu tava tentando entender, porque obviamente isso pra mim é muito difícil de entender, porque, né, claro que vai chegar um engraçadinho aqui tentar explicar e tudo, porque eu vi que tem outros programas que estão voltando, eu não sei como é que funciona o esquema do daytime, se é muito diferente da galera aqui pro prime time, mas acho que não. Deve ser mesmo sindicato de roteirista pra todo mundo, mesmo sindicato de ator e atriz pra todo mundo, né? Porque eu sei que já voltaram alguns daytimes, né? O The View já voltou, o The Talk vai voltar, o programa da Jennifer Hudson volta agora na segunda-feira, dia 18. E aí eu fico pensando, todos esses programas vão voltar sem nenhum roteirista? Ou será que eles conseguem fazer um acordo diferente? Porque, tipo, não sei se você viu, tava rolando o festival de Veneza, e teve uma galera que foi em Veneza, né? Tipo, Adam Driver foi em Veneza, Jessica Chastain foi em Veneza. E o que eles argumentaram foi assim: ah, não, a gente tá aqui porque a gente tem a liberação do Cato, porque são filmes de empresas menores que já assinaram o acordo e tal, tá, não sei o quê. Então acho que tem muitos meandros, assim, que fica um pouco meio, né, não sei, assim, dizer, fica meio largado, assim, meio tudo. Mas eu acho, prefiro acreditar que realmente tá chegando aí ao final a greve. Não sei se a galera vai conseguir tudo que eles querem, mas acho que vai chegar aí um fim, espero. Uhum. Né? É, assim, eu vi essa história de dizerem que a Drew Barrymore tava muito queimada e tal, não sei o que. Eu acho estranho ela fazer essa decisão agora. Até porque, assim, isso você tá falando, pô, aguentou até agora. E aí, sabe, tipo, porra, chegou no limite, não, tá, não tinha como segurar mais um pouquinho pra não passar por isso. Mas as meninas do John Tree Hill, né, que fazem o podcast lá, o Drama Queens, elas falaram algo parecido. A Hillary, a Bethany e a Sophia Bush, né? Que elas, tipo assim, elas têm esse podcast em que elas comentam a série. Elas estão, de certa forma, divulgando a série, né? Porque, afinal, elas falam de episódios que estão no streaming e tal. E aí elas contam nos episódios que eu ouvi que elas tiveram muito problema pra entender o que era permitido pra elas, porque elas têm esse contrato com a empresa lá que produz e tal, né? Que elas tinham que honrar, mas ao mesmo tempo elas não queriam ficar de fura greve e, enfim, né? Desapoiar a indústria e tal. E aí elas contam que depois de muita conversa com o sindicato, com o Franzinho, não sei o que eles acordaram Franzinho que elas poderiam... Foi reeleita, presidente do sindicato. Exatamente. Ela saiu? Não, ela foi reeleita. Ah, tá. Entendi que ela tinha saído. Não, foi reeleite. Maravilhosa. Aí elas contam que, assim, nas regras estava permitido elas continuarem falando os episódios, né? Porque, afinal, elas têm esse contrato com uma produtora de podcast que não tem nada a ver com as questões de atuação, mas elas não poderiam falar com convidados sobre os episódios. E aí, o que elas estão fazendo essas últimas semanas é assim, pra não queimar também, acho que elas estão falando da quinta temporada, né, de John Tree Hill. Pra não queimar tudo, tipo, só elas, né, sem falar dos convidados, elas estão fazendo uma semana o podcast de um episódio de Untree Hill, e na outra elas estão fazendo um negócio chamado 23 Perguntas com outros atores. Então elas já chamaram a Kate Vogel, o Antoine Tanner, a Nene Carey, sabe, a irmã de Sylvia Pfeiffer. Aí eles fazem perguntas que, segundo elas, a gente se baseou no não sei o que pra fazer perguntas que vocês não têm chance de responder na mídia tradicional, que a gente sempre quis saber dos nossos colegas e tal, e pra dar uma plataforma pras pessoas sem necessariamente estar falando do trabalho como atores e tal. Então elas estão fazendo esse esquema, assim, pra não tentar furar, né, a greve, mas ao mesmo tempo elas acabam falando sempre assim, tipo, ah, lembra quando a gente gravou isso? Ops, não pode falar da série, sabe? Então, tipo, fica aquela coisa assim de, será que não tá? Aí fica meio esquisito. Fica muito essa zona cinzenta, é muito bizarra. Pois é. É muito bizarra essa zona cinzenta dos Estados Unidos, né? Mas eu realmente espero que eles tenham aí essa data aí de 1º de outubro pra terminar, né? Porque até... porque senão, realmente, esquece também mid-season, não vai ter nada também. Vai continuar sendo só reality, reality, reality e reprise, né? Menos a NBC aí, que tem um pouquinho de série guardada. É. Não, isso assim, a gente tá falando de TV com agenda, TV aberta e tal, mas é aquilo que a gente sempre fala, o impacto que a gente vai sentir de produção de streaming e tal, vai ser... Eu não sei se você tem sentido isso, que, tipo, até os streamings têm dado um pouco mais de espaçamento, assim, você tem ainda lançamento constante, mas não são, tipo, 17 lançamentos na mesma semana, né? Eles estão mais... Se você pensar que a Netflix, na pandemia, ela abriu as porteiras e botou tudo que ela tinha pronto. E agora você quase não ouve falar de estreia da Netflix, né? Acho que tá bem... Realmente a gente tá caminhando pra uma época de vacas magras. É isso. Ai, ai. Mas a gente falou de Netflix, né, menino? Netflix renovou One Piece pra segunda temporada, menino. Renovou aí o grande hitzinho, né? Teremos mais piratas. Antes de anunciar... E o criador da série falou que pensa em fazer até 12 temporadas, né? Que isso? Exatamente, a Grey's Anatomy dos piratas. Olha. Eu sou muito. A indústria da pirataria. Adoro! também aí o grande, a dona Prime Video, né, menino? Publicou a primeira foto oficial da série, né, de Senhor e Senhora Smith com o Donald Glover, né, e com a Maya Erskine, né, e confirmou que a série estreia no comecinho ali de 2024. Não tem mês, mas estreia no comecinho de 2024. Pode ser até, sei lá, março, abril, né, eu vou fingir. Comecinho pode ser até maio que... Até maio, né? Vai ficar ali chegando no... Antes do verão, aí comecinho. Exato. Falando em Donald Glover, né, menino? Falaram aí que ia ter uma série do Lando Calrissian, né? Pro Disney Plus. Uhum. E agora já disseram que não vai ser mais série, não. Vai ser filme mesmo, tá? Ah. Vai ser filme. Todo mundo pediu, né? Pô, todo mundo quer saber o passado de Lando. Uhum. Todo mundo tá muito emocionado querendo saber as coisas, né? E aí, quem vai roteirizar é o próprio irmão do Donald Glover, né? Então, vai ter nepotismo e pra caramba. Nepo Baby. Nepo Baby. Nepo Rising. E a tendência é que estreie final de 24 ou early 25, né? Uhum. Mas do jeito que as coisas estão, acho que não vai ter, não, gente. Vai ter. Tal qual Stranger Things, né? Que já tá prometendo aí episódio de 10 horas pra 2025. De 10 horas, falou que vai ser episódio grande pra caceta. Falou assim: vocês acharam que da outra temporada era grande? Agora vai ser mais grande ainda. Menino, vamos falar de um assunto muito importante que é CCXP 2023, né? Essa semana tivemos uma confirmação de peso, né? Que é o grande ator Mark Williams, né? Conhecido aí pelo Mark Williams, que interpreta Arthur Weasley na saga Harry Potter. Ah, né? famoso. Papa Weasley vai estar aí no sábado e domingo de Comic Con, né? Tirando fotos e autografando. Então, anúncio de peso, né, gente? Parabéns aos fãs de Harry Potter que não estão querendo tirar foto com o pai de Rony. Pai de Rony. Viado, eu tô muito não preocupado, né? Mas eu tô muito curioso pra saber como vai ser esse XP, né? Porque já estamos aí, né? Enxergando em outubro, né, viado? E não tem nada. Ah, mas eu acho que ano passado também não teve anúncio até em si. Se bem que a questão da greve pega bem, né? Exato, porque ano passado aquele negócio, não tinha os anúncios, mas provavelmente eles já estavam agilizando os contratos. Sim. E tal, nanã. Só que agora os caras estão paralisados de greve, né? É, e ano passado veio muita gente que nem esperava. E se ano estiver rolando greve ainda, vai ser... Eu acho que vai acabar sobrando para as estrelas nacionais fazerem participações, né? Maísa, Larissa Manoela, Helena Sintonia. É, eu acho que assim, se eles derem a sorte da greve acabar em outubro, e aí o povo vai estar querendo palco, vai estar querendo divulgar pra caralho, pode ser que o dê bom, né? Que aí eles vão conseguir garantir uma galera aí que normalmente já estaria com a agenda ocupada e a agenda vai ter acabado de livrar. Exatamente, exatamente. Porque senão vai ter só a galera nacional, que é o que eles vão poder trazer. Sim. Né? Eles podem trazer uns turcos, uma galera de... Ah, coreano, falso, né? É. Verdade. E a gente falou Larissa Manoela, né, menino? Larissa Manoela confirmada aí na terceira e última temporada de Volta aos 15. Agora tá confirmado que vai ser a última temporada, né? Ah, eu achei muito legal, né, a reunião aí dos amigos, Larissa, Clarinha, João Guilherme. Mas eu estou um pouquinho preocupado de repente Larissa tirar muito foco do restante do elenco. Será-se? É, porque assim, ela tá muito em alta. Assim, eu confio que a série vai saber dosar, como ela sempre soube, cada personagem. Mas eu tenho medo de darem um mega protagonismo pra Larissa e aí de repente os outros ficam meio descanteio. Ela vai ser a vilã, né, da temporada, né? Amo. É porque assim, Maísa e Camila Queiroz não vão perder muito espaço, não. Mas eu tenho medo dos outros terem pouca história pra de Larissa tá lá de banda, né? É, e até porque Larissa vai ser, tipo, a vilã, vai ser a rival da Maísa na faculdade, né? Então acho que ela realmente vai ter um pouco mais de destaque da galera. Ah, eu queria que fosse uma temporada maior, né? Porque as outras a gente sentiu falta demais, por aquele gostinho. Sim, e vale dizer que ele já começa a filmar agora em outubro, né? Já começa a filmar agora em outubro, o grande hit aí. Então acho que aí, será que podemos ficar otimistas de primeiro semestre? Pra ter aí a... Acho que temporada? Sim, tenho fé. Até porque a Netflix deve estar bem preocupada em agilizar estreias, né? Exato, já que não vai ter as outras séries, né, menino? É. Então acho bom. E nem falar em João Guilherme, você viu que ele... Lambeu o pau mole, né? Lambeu o pau mole, né? E aparentemente gostou, né? É, ele tá lá de Cats, né? No clipe do pau mole. E sim, aí... essa semana o João Guilherme entrou em destaque duas vezes, né? Lambendo o pau mole e falando que quem tá em plataforma adulta está se prostituindo. Tá, não. É, ele falou. Mas ele falou assim, não tem nada a ver com... Assim, falou assim, acho prostituição, mas não tô criticando, não. Ah, não, longe de mim. Quem sou eu pra julgar? Longe de mim criticar. É, jamais, você, hein? E a gente teve um outro destaque aí de Laricel, né? Que foi a publi do Burger King. Burger King, falaram que ela ganhou 2 milhões de reais pra fazer aquela publi. É, porque eu acho que pra pessoa, né, expor mais a situação ridícula assim, tem que ser bem paga. Exato. Alfinetando os papais e mamães, né? Eu acho que só faltou ter um milhinho no lanche, né? Ai, gente, eu queria muito. Eu queria muito. Ou uma linha assim, ai, agora eu vou provar. Agora eu vou comer um milhinho. Alguma coisa. Isso. Agora sim, vamos combinar que a promoção em si não é nada demais, né? Que é tipo dois sanduíches por R$25 pra gente. Tá caro, inclusive. Tá, exatamente. Mas Larissa tá dizendo que é tão barato mesmo nem pedir Pix, né? Exato, mas acho que o tá dinheiro caro. É dela, não vai dividir com ninguém. Ai, eu amei tanto isso, gente. Perfeita demais, cara. Como pode? Ô, Nen, deixa eu te perguntar uma coisa, internet. Se você souber, que eu não entendi porra nenhuma, o que é essa polêmica de Ashton Kutcher e Mila Kunis defendendo o homem que era abusador? Mulher, o Danny Masterson foi condenado aí a 30 anos de prisão, né? Pelo todo o envolvimento dele no estupro das meninas, né? E boa parte do elenco de That 70 Show escreveu cartas atestando o caráter do Danny Masterson. Uhum. Né? Que aí foi o Ashton Kutcher, a Mila Kunis. Foi todo mundo, menos o menino de Home Economics, né? Exato. O nosso e governo. Acho que o Fest também não escreveu. Acho que também não fez. E aí, fizeram essas cartinhas, né? Testando aquele caráter maravilhoso, incrível, uma pessoa maravilhosa. E aí deu uma pegada de mal, né? Porque uma ex-namorada, acho que é de Matterson ou do Ashton Kutcher, falou assim, vocês estão aí atestando caráter, mas, né, vocês têm rabinho preso também, né? Porque veio toda a história, uma tona, de uma menina que o Ashton Kutcher namorava e que essa menina foi assassinada. Gente. E que allegedly, o Ashton Kutcher chegou pra buscar essa menina em casa, viu que ela estava morta, não chamou o socorro e foi embora. Que isso, gente. É. E, além disso, também trouxeram à tona de que quando a Mila Kunis começou o That 70 Show, ela tinha 14 anos e que tinha, em algumas entrevistas, algumas coisas que eram bem, assim, estranhas, que a gente pode dizer, né? Tipo, eles estarem dando uma entrevista no talk show e ela ser desafiada a sentar no colo do Ashton Kutcher, sabe? E ele alisar ela, então uma parada assim esquisita pra caramba, né? E aí logo que saiu essa menina postou esses stories falando que ele tinha um rabinho preso ressuscitando essa história, eles foram lá com aquela cara mais lavada lá, ele de blusinha... Não lavada, né? Não lavada, exatamente, que eles não são muito chegados do banho, né? E aí falaram assim, não, gente, não era nada disso, não. Fiquem tranquilos, a gente não tava passando pano, não. Mas, assim, ficou um negócio estranho, sabe? Uhum. Eu vi, inclusive, umas pessoas no X, né, chitando, falando que o menino... Como que é o nome dele? Gente, eu tô esquecendo o nome do rapaz. Do prisioneiro? Não, o que era o protagonista do Dead Seventh, que não Topher fez Grace. Caça. Isso, o Topherzinho. Topher Grace. Falando que o Topher sempre foi meio acusado de ser antissocial com o elenco e tal, e que, né, ele nunca tava junto nas coisas, mas que essa situação deixou claro aí que talvez o elenco em si fosse um pouco problemático, né, e ele que tivesse certo no canto dele. Exato. Olha, eu abri aqui uma matéria pra ter certeza do que eu tava falando. E tá aqui, ó. No texto postado por Chrissy Biscley, ela se lembra exatamente do que Ashton Kutcher conversou com o Danny Masterson. Ela, no caso, a Chrissy, ela era namorada do Danny Masterson. Em 21 de fevereiro de 2001, dando a entender que os dois planejaram algo por telefone naquele dia. E pra quem não sabe, essa foi a data em que a ex-namorada de Ashton Kutcher, Ashley Erin, foi assassinada por um serial killer. Querido Ashton, eu sei os segredos que o seu exemplo guarda pra você. Alguns que acabariam com você. Você esqueceu que eu estava lá? Você estava no Viva Voz naquela noite que ligou pro Danny em fevereiro de 2021. Eu ouvi tudo. Eu ouvi o plano. Na minha opinião, você é tão doente quanto o seu mentor. A nossa age de Hollywood, né? Aí tá aqui. Ashton Kutcher tem afirmado que não sabia que a namorada estava morta quando foi buscar ela pra não sair. Naquela noite, o ator saiu sozinho. Segundo o depoimento, ele afirmou que viu as luzes da casa acesa, chamou por ela e não foi atendido. Quando passou pela janela, viu algo vermelho no tapete e achou que fosse vinho. No dia seguinte, foi até a polícia surtando quando descobriu que a namorada foi assassinada e que as impressões digitais dele estavam na forte. Gente, Ashton Kutcher é o nosso Bruninho de Luca gringo, né? Pela data em que Chrissy Bissler afirma ter ouvido o plano de Danny Matheson e Ashton Kutcher, ela dá a entender que, supostamente, o ator já sabia que a namorada estava morta e não avisou a polícia, com medo de ser responsabilizado pelo crime de alguma forma. E se isso for comprovado como verdade, isso também indica que ele mentiu no julgamento do assassino. Viado! Complicado. Bem complicado, acho bem pesada essa história. Eu acho ela bem pesadinha, assim. Sabe? É, assim, eu fiquei até imaginando, assim, o que eu faria no lugar, porque, porra... Você tem que ser muito sangrífico pra você ver uma namorada morta e pensar assim, vou sair daqui pra não acharem que fui eu. Aham. Uhum. Mas ao mesmo tempo, assim, eu tento me colocar no lugar dele de pensar, porra, mas e aí? Eu vou me comprometer? Tipo assim, não tinha mais muito o que fazer por ela, né? Aí eu fico assim, e aí? Aviso? Eu encontrei aqui. Porque, né, você se coloca num lugar que claramente, tipo, ah, olha, deve ter sido um serial killer. Beleza que descobriram depois e tal, mas assim, ele tava muito numa posição podre, né? Não, e ele seria, obviamente, o principal suspeito. Exato. Né? Ele seria o principal suspeito do que aconteceu. Então, é estranho pra caramba, né? Mas, eu acho essa história muito pesada e agora vamos ficar atentos aos desdobramentos, né? Porque eu acho que pode rolar alguma coisa a mais. Sim. E acho que o remake, né, dançou. Ficou com Deus. Ainda bem que ele só aparecia na ponta, né? Uma pontinha, né? É. Isso não ia prejudicar o trabalho, mas os véi vão ficar queimados, os véi estão na série. Ah, diz que os véi tinham coisa errada também, né? Ah, é? Porque essa pessoa que tava defendendo o Grace, o Topher Grace, ela fez um mega exposé de todo o elenco, assim, disse que Laura Prepo também tem umas bizarrices aí. É, pelo menos Laura Prepo não se meteu com nada, né, viado? Ela ficou bicha muda. Falou assim, nem conheço essas pessoas. I don't know, exatamente. Eu só trabalhei ali, né? Exato. Ai, ai. Meninas, essa semana tivemos aí o trailer também, né, de A Queda da Casa de Usher, né? Última série do... última série do menino lá, o Mike Flanagan, né? Uhum. Pra Netflix. E pelo trailer, né, menino? Vai ser Carla Gugino comendo o cu de todo mundo, né? Amo. Vai comer o cu de... Vai ser violento. O Mike Flanagan vai pra onde? Mal te pergunte. Ele foi pra... Prime? Amazon. Foi pro Prime Video. Ah, foi pro Prime Video. Agora ninguém vai achar as coisas dele no catálogo. Porque assim, né, gente? Você vai pra um lugar que você tem toda a visibilidade pra ir pro Prime. Exato. Fez a mesma coisa que Harlan Coben, né? Atochou a série na Netflix, falou, menino, agora eu vou pro Prime. Cansei. Vou pro Prime. É, você é muito bem pago, né? Provavelmente. Exato. Netflix perdendo os talentos, né? Perdeu o Tia Ryan, perdeu o Mike Flanagan, perdeu o Harlan Coben. Pô, mas Tia Ryan... Né? Só falta perder Shonda Rhimes. Só falta perder Shonda Rhimes agora, né? E por falar em Harlan Coben, você viu qual era o motivo da véia bruxa achar que o pai do menino tava vivo? Menino, eu ainda não dei play no episódio 3. Ah, stay tuned. Eu tô muito ansioso. Nesse final de semana eu vou assistir. É porque eu fui ver o Cangaço Novo, né? Acabei vendo a série toda. Uhum. E eu fui dar o play de novo no tal do Dirty Dirty, que o pessoal fica enchendo o caralho do meu saco. E eu tenho que dizer que eu achei sem graça. Ih, é. Eu até pensei em ver também. Eu achei sem graça. Eu acho que você deve assistir o primeiro episódio, porque é 26 minutos, ele é bem curtinho. Mas assim, tudo é uma encenação, né? Tirando o menino lá, o Ronald, tudo é uma encenação. Assim, tem que ter um senso de descrença muito grande. A gente sabe que americano é idiota, que americano é burro. Mas eu acho que os personagens que estão ali, eles são tão, tão excêntricos que chega a beirar o ridículo. Porque assim, acho que um ser humano em sã consciência, talvez a gente que é um pouco mais esclarecido, ia falar assim, gente, não tem condição disso aqui ser uma realidade, né? Mas como o americano é burro, talvez eles se acreditem. Mas eu não achei engraçado. Mas e como é que a situação do James Marsden apareceu interpretando a si mesmo e esse homem não desconfia? Não, porque tecnicamente qualquer pessoa pode ser convocada pra participar de um júri nos Estados Unidos, né? Seja famoso ou não, né? E o James Marsden tá ali pra entre um das pessoas que pode ser jurada ou não. Tanto que no piloto ele fica tentando ser dispensado. Chama paparazzi, né? Fica tentando ser dispensado do júri. A todo custo. Mas assim, parabéns pra quem gostou. Eu não achei engraçado. Eu vou ver o segundo, mas eu não achei essa Coca-Cola toda falando. Comédia da geração. Emocionados. E tá no Prime isso? Vamos ver que ainda é... Tá ser plus. Tá no Prime agora. É. Não, tá no Prime. Agora tá no Prime. E o Dirty Dirty virou Na Mira do Júri. Amo. Oi, como é que... Né, o dever de ser o jurado virou Mira do Júri, né? Deixa quieto, guardaram a fanbase. Menino, Brasil já tem aí seu representante pro Oscar 2024, né? Vai ser o documentário Retratos Fantasmas, que é do de menino Clebinho. Lá que fez o Clebinho Mendonça, né? Kleber Mendonça. E todo mundo que viu esse filme falou que é maravilhoso. Falou que é maravilhoso, que é incrível, que é duro, né? E eu tava vendo que ele vai ter umas distribuiçãozinhas nos Estados Unidos aí, os negócios. Vamos ver se a gente chega aí forte, né? Pelo menos. Pelo menos forte não, né? Vamos ver se a gente chega, né? Que até então... essa semana também tivemos o trailer de Sex Education, né, da última temporada, com direito a Asa Butterfield pelade, né? Eita! Pelade aí, tirando foto pra Maeve, né? E antes fazendo uma grandíssima depilação, depilando seu peito, depilando seu saco, uma loucura. E é isso, né, menino? E já é agora, semana que vem. Ó, vou te falar que estou preocupado com Sex Education. Por que, Adriano? Porque tal qual Stranger Things, eu acho que Sex Education foi se esticando com o tempo, né? Então os episódios estão sempre maiores, tem muito personagem, muito núcleo, eles querem desenvolver todo mundo em todos. E eu acho que nessa, que é uma última temporada que a gente sabe que foi meio que imposta, né? Porque tava todo mundo saindo já. Margot Robbie, menino Chute. Eu acho que eles vão querer fazer tudo e vai ser um episódio gigante. Eu já tô cansado por antecedência. Espero estar errado. Me diverti horrores, mas tô meio assim. Vamos ver se a gente entrega aí devinha, né? É, última temporada de devinha. É. Eu achei aqueles pôster deles fingindo que tava gozando bem estranho. É pesado, né, menino? Ai, ai. Adoro pesado. Menino, também tivemos aí o trailer de Aquaman 2 hoje, né, que saiu no dia dessa gravação. Eu tenho que dizer que eu gostei do trailer. Na cara do Brasil. Eu achei que o trailer está belíssimo e achei que o filme tá com cara de que vai ser divertido. Eu tô te falando, gente. O povo fala de Aquaman, chega na hora ele faz muito dinheiro. Eu tô achando que vai ser bem divertido, gostei, tá? Eu não vi o trailer, eu vi só que aparentemente Jason Momoa e o diretor do filme estavam falando mal de Amber Heard. Ah, gente, mas, né? vou guardar o que eu penso que meus advogados não permitem. Menino, The Town aí confirmou a edição pra 2025, né? Rock in Rio também tá confirmado ano que vem. 7 dias de festival, vai ser uma loucura. Eita. Né? Venham para o Rio, venham gastar seu dinheiro aqui. A Disney confirmou que Mansão Mal Assombrada, né? Esse filme que entrou nos cinemas, flopou lindamente. Chega no Disney Plus em 4 de outubro, tá? Chega em 4 de outubro aí o grande ícone. E vamos falar aqui rapidamente, né? Porque tivemos VMAs essa semana, né? VMAs aí, Video Musical World. E Taylor Swift estava indicada em 11 categorias, ganhou 9, né? Ganhou 9 categorias Taylor Swift. Mas a nossa, Pedro Álvares de Honório, né? Se apresentou 2 vezes no VMA e ainda ganhou o melhor clipe latino com a pavorosa Funk Rave. Menina, eu vi umas imagens que eu não sei se são verdadeiras, de Selena Gomez reagindo à apresentação de cantora minha. Viada, a Selena Gomez, ela falou que ela ficou blasé, que ela não queria virar meme, e ela acabou virando meme porque ela ficou blasé o tempo inteiro. Sim, gente, ela tá maravilhosa, ela tá com incontinência facial, assim. E enquanto isso, a gente teve a Drunk Taylor, né? Porque a Taylor Swift tava tomando todos os goró e ela tava animadíssima. O povo falou, gente, me desce umas 3 dessa aí, porque ela tava com tesão alcoólico altíssimo. Ela tava animadíssima, né? E aí ela pagou pau pro NSYNC. Inclusive teve a fanfic, né? Que o Justin Timberlake tava sendo esculachado pela Megan Cavallona. E na verdade, Megan Cavallona só estava feliz de ter visto o NSYNC. E falou assim, precisamos marcar de a gente se encontrar de verdade. Não ser só isso aqui. Né? Exato. Fontes confirmaram aí. Também teve uma apresentação da Shakira, né? Que ganhou aí prêmio de vanguarda. E o Diddy também aí ganhou o prêmio de Icon Global, né? E fez vários flashbacks, foi maravilhoso o set do Diddy. Muito legal. Muito Diddy legal. Foi muito legal. E hoje, menino, aí já a gente já desceu o nível, né? Mas é só pra informar mesmo os nossos fãs, né? Porque a gente tá gravando o programa na quinta-feira, ele vai lá no domingo. E segunda-feira estreia a 15ª temporada de A Fazenda, né? E aí, o que aconteceu nessa quinta-feira? Nessa quinta-feira, a Rede Record divulgou o elenco com as 18 pessoas que vão fazer parte da Fazenda. Esse ano, o elenco da Fazenda vai ter 22 pessoas. Tá? Ah, me conta os famosos, Regi. Vai ter 22 pessoas. Eu vi que tava esperando Rachel Sherazade por umas dicas e no fim era tipo André Gonçalves. Exato. E aí, o que acontece? Vai entrar esses 18 e aí vão ter 8 participantes que são participantes de ex-participantes de reality. Inclusive, entre eles vai ter o grande Lumena, que vão entrar no paiol, que é tipo a casa de vidro da Fazenda. Uhum. E aí, desse paiol, 4 pessoas vão entrar na sede da Fazenda. Mas, entre os 18 confirmados que já temos aqui, hein? Vamos lá. Você tá preparado, Leonardo Oliveira? Sim. Temos aqui, começando com André Gonçalves. Famoso, né? Sandrinho. Sandrinho, aí tá aqui, finalista da Casa dos Artistas. Atuou em Senhora do Destino e Jesus. Eu amei essa credencial finalista da Casa dos Artistas. É, vale dizer também que tá devendo 400 pau de pensão também pra filha também, sempre. Importante, ah, né? E pra fazer parte de reality da Record, né? Teve preso. E agora vai participar da Record. Allegedly. Ah, mentira, não foi Allegedly. No caso, foi really. Foi really. Comprovado ali. Comprovado ali. Segunda participante, menino, Cariúcha, né, que é muito conhecida pelo meme, né, sou toda natural, bonita pra caramba. Meu carro é zero. E faça também bom aproveito. Aproveito esse carro que nem é zero. também é conhecida pelo grande hit, né, sobre as bichas, né, que ela gosta das bichas. E também atual rival de Jojo Todinho, né, também conhecida como Jojonaro, né, por causa aí que ela sempre tá nas tretas nos Instagram com a Jojo, né? E aí a decisão da Cariúcha aqui pela Rede Record é funkeira, meme, sou toda natural, tá? É isso. Terceira pessoa aqui, Darlan Cunha, né? O Laranjinha de Cidade do Deus. Menino, quando eu vi essa notícia, achei que fosse Darlan Generoso. Ai, gente, seria incrível, porque ele entregaria entretenimento. Nossa, eu votaria muito pra ele ganhar. Eu também. Mas aí as credenciais dele... Ia tá mandar aqui, todo mundo tomar no cu. Eu ia matar tanto. aí tá aqui, né? Ator, Laranjinha de Cidade dos Homens e fez Cidade de Deus. Tá? Inclusive, ele falou que ele quer ser chamado de Laranjinha na casa, não quer ser chamado de Darlan. Gente. É isso. O próximo, né, é Henrique, que não é o Simão, né? Henrique Martins, né? Grande nadador, famoso, todos ouviram falar. Esse não é famoso pra mim. Competiu na Olimpíada do Rio e é o Mr. Brasil 2023. Ah, o Mr. Brasil. É, tá. É bonito? Próxima, ele é bem bonito e bem gostoso. Ah, então famoso. Ele é bem gostosinho. Gostoso. A próxima é Jaqueline, ex-BBB 18. A primeira eliminada do BBB 18. Já o quê? Jaqueline. Jaqueline. tá. Porque o nome dela é Jaqueline Grostowski, né? Sim. Exato. E também muito conhecida aí pela treta que ela teve com o Mahmoud, né? No Big Brother 18, né? E também pelo que aquele vídeo icônico, quando ela foi eliminada do Big Brother, foi encontrar com um fã-clube e tinham 3 pessoas. Eu amo essa história. Eu amo muito esse vídeo, né? Sabe quem eu sinto que deveria entrar na Fazenda, que nunca teve a chance? Quem? Amanda Didião. Ai, gente, seria tudo, Amanda Didião. Ai, eu queria muito, gente. Se eu estivesse no mesmo lugar que Amanda Didião, eu só ia chamar ela de Amanda Didião. A Jaqueline tá aqui descrita como cantora. Já o quê? Jaqueline. Ex-BBB polêmica e mais de 3 milhões de seguidores. Porra, bombando. Adoro ex-BBB polêmica. Ficou uma semana na casa e... polêmica por não ter durado. Aí depois a gente tem Jenny Miranda. E aí você vai me perguntar, quem é Jenny Miranda? Né? É filha da Sula? É filha da Gretchen. Amo! Né? E é mãe da Bia Miranda, que teve na Fazenda no passado. Né? Ah, mãe da Bia. E aí as pessoas preocupadíssimas, né? Falando assim, gente, Jenny Miranda tem 34 anos e Bia tem 21. Como assim, Brasil? Né? Ai, gente, isso é só vida cedo. E aí a descrição dela é influencer, mãe da Bia Miranda e venceu casais em apuros. Ah, não tá filha da Gretchen? Não tá filha da Gretchen. Sim. Tá? Eu amo que tem aqui um... A influenciadora digital ficou conhecida em 2010, quando Mr. Krata fez uma música e lançou como Miss Jenny, cantando e dançando o hit, a sucessora do Bumbum. Quem ouviu, né, esse hit, né? Ai, meu Deus. A próxima é Kali Fonseca. Kelly Torres. Vocalista dos Cavaleiros do Forró e participou do reality Se Sobreviver Case e tem mais de 500k de seguidores. Uau! É Cavaleiros do Forró, não é um homem que canta? Ou é Aviões? Aviões do Forró tem um homem que canta. Eu acho que Cavaleiros do Forró é a icônica do Espere, não vá, agora acabou, me deixa falar. Mas acho que tem uma mulher assim, cara. Às vezes tem pra fazer um backing vocal, né? Um contra-voz, né? Não, mas tem, um tem. Negócio... É porque o cara é mais proeminente, a mulher tá lá também. Você pode me dizer que ela já não é quem você pensa, né? Maravilhoso, Cavaleiros. A próxima aqui, ó, é Camila Simeone, tá? Opa! Camila Simeone, que é empresária, ex-affair de Tony Salles e mais de 2 milhões de seguidores. Mongo, não sei quem é Tony Salles, que dirá Camila. Tony Salles é o marido de Sheila Carvalho. Eita, virando água com a primeira... Ah, não, essa é Sheila mesmo. Né? É isso. A próxima é, você vai se chocar, que é Lili Nobre, tá? Lili Nobre é filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre e foi esquecida no churrasco. Ah, é, ela é esquecida de famosa, famosa. Sim! Talvez a mais famosa desse elenco até agora. Até agora, né? E aí tá aqui a descrição dela, né? Filha de Dudu e Bombom Nobre. Não, filha de Dudu Nobre e Bombom. Jiu-jiteira pró e amo. Iniciando carreira musical. Amo jiu-jiteira. Ficou conhecida por apostar no estilo trap e ter inúmeros singles lançados como Vilã e Jin. Quê? Vilã e Jim? Tá Vilã e Jim. Mas assim, a esquecida no churrasco já tem idade da fazenda. Tá com 21 anos. Caraca. Tá, tu vê quanto tempo ficou esquecido no churrasco, né? O tempo realmente foi cruel com o churrasco. É isso. O próximo é Lucas Souza. Lucas Souza é o ex-marido de Jojo Todinho. Ah, aquele bolicho. Isso, que ela xingou ele. Gente, vai ser maravilhoso quando ele encontrar a Cariúcha, os dois odeiam a Jojo. Vai ser maravilhoso. Aí tá aqui, né? Coach de finanças, ex da Jojo e mais de 3 milhões de seguidores. Bacana. Bacana, né, gente? Aí a próxima é Márcia Fu, tá? Márcia Fu. Eu tô impressionado com eu nunca ouvi falar de ninguém. Aí tá aqui, né? Márcia Fu é ex-jogadora de vôlei, medalhista olímpica, 10 vezes indicada a melhor do mundo. Melhor do mundo. E assim, botaram uma foto pra Márcia Fu, vou até mostrar pra você ver que eles não valorizaram a gatinha. Porque olha a foto que colocaram pra Márcia Fu, viado. Cadê? Olha a foto que colocaram pra Márcia Fu. Coitada! Sim. Ai, meu pai do céu. Márcia Fu, gente. Ah, quem é o próximo? O próximo é Natália Valente. Famosa? Quem é Natália Valente, né? Menino, Natália Valente é aquela moça que viralizou, que ela foi fazer o review da Barbie, chegou atrasada na sessão de cinema. Ah, chata pra caralho. Chegou 50 minutos depois, ficou comprando coisa rosa do Starbucks, depois ficou... Ih, não achei graça no filme, E ainda ficou filmando com flash a sala de cinema, né? Influencer, Miss Teen Universo 2019 e mais de 20 milhões de seguidores. Miss Teen Universo, uma cavalona dessa, né? Próximo é Radamés, tá? Ele Gustavo é jogador Radamés. De futebol, Gustavo Radamés. No caso, Radamés aqui é Radamés Furlani. Bum. Ele é, segundo a Record, futebolista. Não jogador de futebol, né? Futebolista. Ah, não soube nem. Ex da Viviane Araújo, sou futebolista. Exatamente, aprendeu. E já jogou nos Emirados. Olha que loucura. Passado. Por que não botaram então, Cruz de Elite, né? Na fazenda. Eu acho que ia ser o melhor futebolista, com certeza. Pois é. Podia botar. Menina que tá sumido também. Quem? Fazia o Patrick, né? Manu Rios. Ah, Manuzinho. Manu Rios. Acho que ia ser um bom vencedor da fazenda. Seria bom. Eu também acho, eu votaria pra ele ganhar. Acho que é só final ele e Darlan. Próximo aqui, né, menino? Raquel Caroto. Ah, eu queria. Mas deve ser votar em quem? Ah, Darlan, né? Mas eu acho que esquecido no churrasco seria forte chance. Manu, né? Correria por fora ali, né? Da piscina. Adoro, pelado. Claro. Próximo, então, Raquel Sheherazade. Ah, entrou mesmo? Foi. Entrou mesmo. E essa foi que a galera assim ficou assim: meu Deus, como ela aceitou! Ah, como se ela tivesse experiência. O Carelli. Exato, o Carelli, que é o boninho da Fazenda, ele falou que ela tinha aceitado, depois ela desaceitou, e aí depois ela voltou atrás e aceitou de novo. E aí a gente tem aqui a descrição dela, que é jornalista, venceu o troféu imprensa e mais de 2 milhões de seguidores. Carreira. E famosa, né? O próximo, famosa. Se ela vai estar famosa quando acabar a Fazenda, não sabemos. Não. Mas, o próximo menino é da nossa geração, que é Sander, meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Amor, o hino da minha vida. Tá? Agora essa música vai voltar pro charts. Como você gente, essa música é tudo pra mim. Essa música. Eu juro pra você que de vez em quando eu tô cantando essa música. Eu também. Às vezes eu ouço no Spotify, menino. Pergunta pro Henrique se eu não cantasse toda hora. Ai, gente, tudo pra mim. E aí ele tá aqui como ex-twister, conhecido pelo hit 40 Graus. Ai, e escreveu dois livros. Tá? Eu acho que ele merece ganhar só por isso. Só por ai, torcer. Nossa, eu vou muito torcer pro Sander, gente. Gente, uma música que fala por trás do meu óculos Ray-Ban, eu te vejo todas as manhãs. Todas as manhãs. E aí fala que o amor queima pra valer, derretendo toda a neve dentro de você. Ai, isso é pura poesia, cara. Poesia dos anos 90. É incrível. Hein? O próximo é Tomzão Chagas, tá? Tomzão Chagas é funkeiro e dançarino do grupo Os Havaianos e fez o hit Desenrola, Bate, Joga de Ladinho. Ah, famoso. Famoso no TikTok, né? É, o hit é famoso. Ele, Tomzão, já não era. É, mas é engraçado que o Tomzão, eu lembro que ele tava crente. Ele tava evangelho. Não sei se desevangelizou. Ah, mas não pode ser evangelho na Fazenda? Olha, amigo, acho que pode, mas eu acho que ele tá desevangelho, já que ele fez o hit e desenrola, bate, joga de ladinho. Ah, sim. Né? Aí o próximo, menino, é WL, tá? WL é esse grande... Imóveis? Influencer, ex de férias com ex e tem 12 milhões de seguidores. Tá? E já namorou a ex-pioa Ingrid O'Hara, que também é conhecida como cover da blogueirinha, né? Sim. E vamos pro último, então. Que o último é Yuri Meirelles. Aí você vai me perguntar quem é Yuri Meirelles, né? Irmão da Amanda, né? Yuri Meirelles, exatamente. Então já ganhou o programa. Professora Amanda Meirelles. Os talk show vão fazer ele ganhar. Você viu um vídeo da doutora Amanda Meirelles explicando surdez no jornal? Tem um quadro agora. Não. Tem um quadro que a doutora Amanda Meirelles explica fenômenos da medicina. E aí ela tá lá toda desenrolada, né? Como ela costuma estar falando. Carisma pulsando, né? Sim, inebriante. Ah, eu vou. Yuri Meirelles, ele ficou famoso porque ele é o menino que a Anitta mama no clipe de Funk Rave. Ah, famoso sim. Muito. Bigodinho, né? Entendeu? É, bigodinho. E ele é modelo, gravou o clipe Funk Rave com a Anitta e tem mais de 200 mil seguidores. Oh. Olha aí, vale dizer também que ele é homofóbico. Opa! É, vale dizer, sempre bom lembrar que ele não é chegado. Ele faz questão de dizer que não é chegado. Não gosta que chegue perto, tá? Que bacana. Nossa. É. Tinha que ter um rico esse ano. É isso, né, menino? Esses são os 18 famosos. Sim, não tem nenhum viado esse ano na casa. Pois é, fazendo homofóbico. Não tem nenhum viado esse ano. Espero que o paiol esteja cheio de viados, pra gente poder mandar pelo menos um lá pra dentro da casa. Tá, mas você falou que já tinha um paiol também, a lista? Não, não saiu, que eles vão revelar os 8 na segunda, né? Ah, então Lumene é a gente só sabe o nome de Lumene. É, mas... Tudo leva aqui que sim, porque Lumena está postando stories que foram gravadas há 20 dias. Entendi. Né? Eu vi que estavam. Tem o CSI da internet. Eu vi que estavam contando o menino Gabriel Fuentes, né? Que é Record e OnlyFans. Adoro um Record e gostoso. Grande gostoso também, né? Ex-global. E estavam chutando mais uns dois, né? Que allegedly também pegam meninos. E estavam dizendo que Gabrielzinho e esses dois iam se pegar muito dentro da Fazenda. O Bispo não deixa. Pois é. A Globo tem seu Bispo, tem a Bispa e na Record tem o Bispo. Ele não deixa. Mas Rico não pegou ninguém, não, na Fazenda dele? Não, só fez barraco mesmo. Só calada vem. Só calada vem. E jogar o café dos outros fora, né? Ai, gente, que momento viveu o Brasil. Foi maravilhoso. Mas, menina, começar aqui nossas coisas, nossos trabalhos de dia. Ah, não vai falar aí, do São Jojo? Menino! Tá com medo. Tópico sensível, né? Porque Jojo, eu não sei se os meus advogados dariam conta do escritório um tiro de justiça. Tiro de justiça. Né? Eu não sei se, se os meus advogados dariam conta. Mas rolou esse assunto aí durante a semana, né? Que a Jojo aparentemente quis divulgar que ela faz uma ação social lá em Luanda e tal. E que a notícia foi, Jojo vai adotar uma criança de Luanda. E você fala assim, ok, muita criança no Brasil pra adotar, mas ela vai adotar uma na África, modinha entre os famosos. Só que o que causa uma certa estranheza, né, é quando ela vai falando que ela se apaixonou pelo menino, que achou o menino lindo e falou, vou levar você pro Brasil pra morar comigo. Só que o menino tem família, né? O menino não é órfão, o menino tem família. E isso causou um red flag, assim, um sinalzinho de alerta. Sim. Né? Porque é complicado, né, amigo? Você adotar uma criança que tem família. É, e eu achei estranho que Jojo diz assim, não, eu já decidi que eu vou adotar. Espero que a família deixe, né? Então, tipo assim, quê? Uhum. E aí ela fala, e quero muito poder ajudar a família se eles deixarem trazer o filho deles comigo. E eu fiquei, ué, mas... Exato, se não deixarem, não vou ajudar. É, você ama tanto esse menino como a mãe e tal, se eles não deixarem, você não vai nem ajudar de longe? Aparentemente não. Me pareceu um pouco esquisito, mas toda a sorte do mundo pra nova família se formar, né? Exato, gente, eu fiquei, assim, realmente impressionado. E eu acho, né, acho isso aqui é uma opinião, que a Jojo não tem. Né? Acho que estrutura ainda, porque é muito nova, emocionante, pra criar uma criança. Exato. É isso, né? Por favor, escritório, tiro de justiça, não venha atrás de mim. Não tenho dinheiro, não tenho bens, não tenho nada, tá? Eu não tenho carro, não tenho teto. Ai, meu pai do céu, cara. Jojo, Jojo! Mas agora sim, começando a pauta, vamos falar do terceiro episódio aí de Drag Race Brasil, né? Estamos sem os estudados aqui, mas temos o Leócio, que também é um grande conhecedor da causa drag. Mais um episódio babadeiro, né? E que a tarefa da semana era fazer um sketch, que eu achei bem da sem graça. Nossa, eu achei muito sem graça. Achei muito sem graça aquela sketch, né? Mas guardei no meu coração pra apoiar as drag, né? Guardei no meu coração. E o tema do desfile era... era o quê? Tupini Queens. Agora. Tupini Queens, né? Tupini Queens, exatamente. E elas estavam referenciando as modelas de verdade, né? Adriana, Gisela... 10 looks de Adriana Lima assim. E uns outros com outros, né? Exato. E o jurado da semana era Hugo Gloss. Gloss era o gerado da semana. E assim, menine, eu achei que tinha uns looks bem bacanes, mas tinha uns que era pesadíssimo, né? Tipo o do treme, treme, treme, né, viado? Era bem feio. É, treme, treme, e que gerou treme, um momento ele... militante da semana. Sim. Treme, treme, treme, galgou sua eliminação assim, de uma maneira impressionante, né? Porque foi ruim em tudo. Exato. Foi com o look que ele disse, botei minha personalidade, meu não sei o que do norte, sou uma drag gorda, não sei o que, meu pé tá assim, a bicha... Né, meu pé treme, torto! E aí Dudu Bertolini me mandou um, a moda hoje em dia abraça todas as corpas. Meu Deus, ele militou em cima da militância, né, viado? Foi incrível, gente. Melhor só a Bruna Braga fazendo mais 3 piadas sobre gente devendo no cartão, no crediário. Ah, o bichinho tá um pouco obcecado com isso. Né? Ela tá. Será que ela tá devendo no Serasa? Pois é, né? Porque eu tô passado que a gatinha tá obcecada, assim. Obcecada. Uhum. Mas, ó, em defesa da produção BR, né, pra não dizer que temos síndrome de vira-lata, a sketch lá do enterro do jogador, ela foi tão engraçada quanto qualquer sketch de qualquer drag race, ou seja, não, né? Mas eu acho que, por incrível que pareça, tinha, assim, pessoas que se destacaram. Nasa, né, que eu não gosto muito, mas acho que ela tava muito bem como a filha ali. A Miranda, né, que foi elogiada por fazer advogada, eu realmente achei que ela foi bem, realmente brilhou ali, se destacou. E teve uma que tava com a peruquinha ruiva também, que eu achei que foi bem boa. Não sei se era Betina. Eu não vou lembrar qual. Mas tava não, porque também. Betina ficou no bottom, né? É, mas Bettina sempre fica injustiçada, né? Não, Bettina não fez lip sync, não. Né? Ah, não, eu falo Bottom porque ela ficou entre os três, entre os três piores, né? Isso. Mas eu achei que ela foi injustiçada. Mas eu achei que a Bettina foi super bem dessa vez e ela tava bem bonita no desfile. Tava, eu acho que ela tinha, tipo, a postura de top moda que faltou na maioria, assim. Assim, eu acho que realmente a Organza, ela se destaca muito. Não tem como dizer que ela não tá um nível acima de todas elas, né? Mas achei que Bettina tava bem boa. E Miranda também, acho que eles deram uma xoxada no look dela pra ela não ganhar, né? Porque ela foi muito boa na interpretação. Porque o look dela tava bem ok de novo. Sim, e engraçado, assim, que a Organza, ela achou por um minuto que não ia ser ela que ia ganhar o desafio dessa semana. Uhum. É porque eu acho que ela viu que ela não foi tão bem na atuação. Exato, falou, eles me elogiaram, mas, pô, de você foi, tipo, flawless. E aí ela ficou bem chocada quando ela ganhou. Sim. Mas ela sabe que ela é boa pra caramba. Sabe. Enquanto isso, o Shannon, né, tá jurando que vai ser muito agraciada e tava bem... Tadinha de Shannon, viu? Aceitou fazer o papel lá do jogador roludo que só fica tirando selfies. Ai, coitada, cara. Coitada. Mas ela ficou puta porque ela queria o papel da NASA, né? É, mas ela abriu mão, né? Falou, vou mostrar aqui que o desafio tá. Não fez porra nenhuma. É, porque a NASA falou assim, ela queria fazer a beicinha, né? E aí isso. A NASA falou assim, eu quero fazer a beicinha porque eu sou a beicinha. E ela é mesmo. É, ela é mesmo, né? Eu acho a NASA muito bonita de boyzinho, gente. Mais uma semana. Ah, não gosto não, mas achei que ela foi muito bem. E assim, né, vamos combinar que a edição tomou um jeito, né, de pelo menos não fazer a Greg ficar repetindo o nome à toa. Deixaram as frases que a Greg fala irem ao ar, né, achei muito positivo isso. E eu achei a dinâmica do episódio em si melhor, assim, acho que ainda tem umas coisinhas assim pra ajustar e tal, mas no geral, achei que ornou. Ah, já teve aquela tarefa das Miss, né, em 5 minutos, né? Sim, que ganhou a robô péssima, né, que Greg claramente quer pegar essa robô, porque tudo era elogia, essa gata. Mas aí ela foi super mal na passarela, né, a Dallas DeVille. Pois é, eu achei a Dallas DeVille bem uma nota só, porém o lip sync dela foi muito bom. Acho que se ela mostrasse um pouco mais disso no dia a dia dela, gostaria. Não, até porque o treme cagou também, né? Treme uma hora tinha desistido, né? Exato, e o pessoal assim, mas gente, ele não tá fazendo lip sync, desistiu mesmo? Pois é. Porque o gato não abria a boca. Aí no depoimento ele, porque eu não gosto muito dessa música da Cachorrinha, né? Não tô sabendo as letras mesmo, acho que não tem nada a ver comigo. Ah, eu adorei que ele falou assim, adoro sons, mas não me conectei com a música. Porra, o que que tem pra se conectar com o Cachorrinha? É, e eu falei, gente, a única coisa que você tinha que fazer, tinha duas drags no RuPaul americano, que eram arrastadíssimas, que eram duas irmãs TikTok, era Sugar and Spice. Elas só sabiam fazer aquele movimento da patinha, sabe? De ficar assim. Uh-huh. E aí eu falei, gente, só precisa fazer Sugar and Spice. Na hora que a robô começou a fazer Sugar and Spice, eu falei, ganhou. E começou aí? A sacudir o rabinho, tá? Foi maravilhoso. Seria fácil, né? Mas ele acho que ele já tinha mesmo que entregue pra Deus já o rolê, não queria mais. Mas é isso, né? Eu confesso que eu acho que a edição melhorou nesse terceiro episódio, mas... ainda me causa uma certa estranheza. E eu acho o episódio ainda muito longo. 65 minutos é muito longo. É, então, eu já tô meio que acostumado com os outros RuPaul's. Sempre costuma ser uma hora, assim, uma hora e pouquinho. Mas uma coisa que eu acho que eu tô bem, sei lá, desanimado, é que eu acho que a versão brasileira vai focar muito em briga e em barraco, né? Sim. Que é uma coisa que chama atenção nos reais daqui. E que eu acho que os drag races normalmente sempre tem um shadezinho, uma provocação, uma rivalidade. Mas nesse tá tipo, gente reclamando de quem torce por alguém no lip sync. Que vai desfazer. Ah, tu viu, né? Achei barrado, assim, né? Desnecessaríssimo. Achei que se passaram um pouco também. Pois é. E ainda teve. Também vai ter o drama toda semana, né? Semana passada foi o drama lá do desapoio das famílias, né? E dessa semana foi que. É porque eu sou soropositivo. Ninguém me soube. Esse momento sempre tem também nos outros. Deles arrancando algum choro na maquiagem, assim, confesso que é uma coisa que não me pega tanto, não. Apesar de que eu acho que, assim, os personagens, né, da versão brasileira estão trazendo alguns assuntos importantes, né? Mesmo vocês sendo zoados, eu fiquei bastante tocado ali no primeiro episódio, a história do. Eu não sei quem é a drag, que ela tem um grau muito alto de visão, que o óculos é super caro, tá? A Aurora? Tem Aurora, é, né? Não sei qual que é, mas é essa que tá sempre jogando. É com A, né? Angélica, Violeta. É, eu fiquei bem comovido, assim. E nesse o plot da soropositiva também, que a galera abraça e tal. Mas é uma coisa do programa que eu acho, como o Zanon diz, é meio que pra ganhar Emmy, assim, né? Vamos tirar um drama pessoal da vida das pessoas. Aham. Uh-huh. Mas eu achei bem bonitinho, assim, de verdade. Sim. A historinha lá que ela contou, achei emocionante, né? Achei... Não achei que ficou forçado. Uhum. Achei que tudo bem, faz parte, é uma realidade. Então, nada mais justo do que você contarem para as pessoas. Então, achei que foi tempo buena. E nesse episódio, eu achei a Greg mais forçada do que no primeiro. É, então... Eu acho tudo que ela falava parecia muito, muito, muito roteirizado. Que é isso. E a Greg tem um negócio que, assim, claro que a gente sabe que ela, né, ela tem um inglês muito bom, ela morou fora e tal. Só que ela tá falando assim, Drag Race, e agora vamos para o Workroom. E, sabe, tem uma hora que você não aguenta mais. Você só quer falar mulher. É, fala normal, Drag Race, né? É, mas eu achei que ela tava bem forçadona essa semana. Assim. Viado, e ela usou uma gíria nesse episódio que eu queria ter anotado na hora pra te falar, que eu falei, o que que essa pessoa tá falando? O que, você não lembra? Não lembro, era uma gíria muito absurda, assim. Tem uma hora já que ela fala assim, quero ver todas bem xoxotinhas, não sei o quê. Falou, bem xoxotinhas eu lembro. E aí tem uma outra que eu falei, que ano é esse? Tem uma hora que elas falam de aqué também, né? Aqué! Fala de aqué, esse grande ícone aí. Mas eu entrei no clima, agora eu tô falando babadeiras a sério. Igual quando a gente começou a falar nem zoando, agora eu já tô falando babadeiro no meu dia a dia. Babadeiro. Eu também trouxe pro meu coração. Eu também trouxe pro meu coração o babadeiro. Muito babadeiro. Ai, gente, babadeiro demais. Drag Race, Brasil. Drag Race. E quem é o jurado do próximo episódio mesmo? Menino, já esqueci. Que eu vi, mas não me lembro. É alguém famoso? É porque o Google Glass entregou carisma nesse, né? Tu achou? Não é do Maresk? Ah, do Maresk, verdade. Ah, já tem a lista de todos, né? Até, não sei se você quer saber. Conta pra gente. Ah, porque já tivemos aí Gretchen, Flávio Verne, Hugo Gloss, Rafael Zamorask, The Circle. Depois teremos esse menino, This Boy. Kéfera Bushman. Kéfera? Uhum. E Kéfera existe ainda, gente? Pois é. Teremos Bruna Linsmaier. E o grande Bruno Alcântara, que é o Pit Crew US, né? Que é brasileiro. Ah, é? É, ele é um brasileiro que tá sempre no Pit Crew da RuPaul. Famosos, né? Só Only Famous. Menino, falar nisso, esses dias eu tava vendo o Drag Race Down Under, né? Tá maravilhoso. Elenco, assim, de milhões. E aí, eles fazem um desafio que é da Library, né? Que é pra elas fazerem o Read. Que é tipo assim, Read é tipo falar mal umas das outras. Aí, cada uma pega uma cleanse e fica fazendo umas piadas em relação às outras. Amo. E costuma ter umas piadas muito ruins, mas sempre tem umas que se destacam. E aí, nesse, sem exceção, todas foram péssimas. Aí, a RuPaul falou assim... E quem venceu o desafio do Reed da Library, não sei o que, foi fulano do Pit Crew, aí tá o homem lá de cueca. Aí ela fala, fulano, como vencedor desse desafio, e as drags ficam todas assim, merecidíssimas, porque fomos todas péssimas. Aí ela fala, fulano, você vai ganhar $2,500 e vai escolher os grupos, elas fazem os grupos pop também nesse episódio, né? É você que vai escolher. E aí ele tá assim, tipo, nem conhece essas gatas. É, pega aquelas ali, essa vai pra esquerda, essa vai pra direita, divide no meio. Amor! Maravilhoso. E tivemos aí no Drag Race Down Under também a incrível atuação de Jesus no Snatch Game. Era um Jesus viado. Jesus. Oh, era. O Bunk tem hora que Michelle Visage fala assim: você fez o Jesus gay, não sei o quê, mas você fez com tanta dignidade que eu fiquei até emocionado. Você fez o Jesus gay com tanta dignidade. Mas ele tava ótimo, mas o Ashley Madison. E fizeram, porque o Snatch Game é tipo duas bancadas, assim, sabe? E aí eles fizeram o Jesus no centro da bancada de baixo e todas as outras personagens em volta dele, como se fosse meio Santa Ceia, sabe? Meu Deus. Ficou maravilhoso. Ai, ai. Então, às vezes erra, mas acerta, né? Às vezes. Não, o Down Under tá incrível, viado. Tem duas personagens, duas participantes, que é a Gabriela Labucci e a Isis. Gente, elas são incríveis. Que competidoras boas. Mal posso esperar pra ver as duas na final. O Down Under é tipo Holanda, essas coisas assim? É, o Down Under eles gravam na Nova Zelândia. E tem participantes da Nova Zelândia e Austrália. Ah, tá. É porque a RuPaul, ela decidiu menosprezar só o Canadá, né? Que é o único de língua inglesa que ela não apresenta. Aí ela faz o UK, Down Under e o americano. E o Canadá deixou pra outros. É, o Canadá ela deixou pra Brooklyn Heights, né? Que era participante da temporada 11, eu acho. E aí já trocou os apresentadores, porque os da primeira temporada foram criticadíssimos. Que eram três, né? Na primeira era Brooklyn, um homem que fazia também a temporada RuPaul. E uma atriz meio famosinha, assim. Famosinha não, mas uma atriz, né? Que já trabalhou. Uhum. Aí depois eles trocaram por Brad Goreski e a mulher que é a Rita do Handmaid's Tale. Adoro a Ritinha! Maravilhosa. E fora que a Ritinha é belíssima. Ela é maravilhosa. Né? É belíssima demais, gente. Como eu amo Rita Kerrach. Menino, vou falar em Rita, uma amenidade aqui que eu vou trazer. Você que botou no grupo e a gente, né, não repercutiu. Rita Ora entrou aí para a bancada de The Masked Singer. Exato, vai substituir Nicole Scherzinger a partir da 11ª temporada. Voltarei a assistir o hino. Olha aí. Mas ainda tem a 10ª temporada toda, né, Mili? Ah, gente. Que Demi Lovato vai ser a primeira desmascarada. Mas, gente... É, eu mandei o um vídeo lá no grupo também. Spoiler. Que ela tava de mini. Mas eu acho que devia ser alguma ação, assim. Acho que ela não vai competir, né? Ah, sim. Demi Lovato. Que participou até do Caldeirão do Mion, né, menino? Que loucura. Famosíssima. Mas seguimos aqui com o Drag Race, então, né, menino? Seguimos. Babadeira. Mas eu quero saber de outra coisa babadeira que você falou que você assistiu, que foi o final de Depois do Guarda-Roupa, né? Menino, pois é, né? Tivemos aí a grande desfecho de Carol e seus pop idols, K-pop idols. E foi muito legal, assim, a temporada da série. Eu acho que eu falei aqui até episódio 6, se eu não me engano, que foi quando Little Digo, né, Diguinho, começou a ficar com o menino lá da banda e Carol entrou num triângulo amoroso com os dois meninos, né, que é o loirinho e o menino que ensinava os coreos pra ela. E aí a gente teve episódios bem, bem tensos, assim, teve o episódio Cisne Negro de Carol, né? Não sei se eu te falei desse. Adoro! É, porque Carol teve que fazer uma rendição lá de Cisne Negro, né? E aí ela ficou, ai, não sei se sou Cisne Negro, se sou branco. É, minha mãe fez o papel do branco e deu tudo errado e não sei o quê. E aí termina o episódio Carol com o vestido negro na chuva, assim, o menino carregando ela nos braços, uma loucura. E aí a gente descobre, menina, que Júlia Rabelo tem esse grande trauma com Carol, porque... Porque o que aconteceu? Quando a mãe de Carol foi atropelada na porta do balé, né, After Ballet, foi porque Carol estava fazendo inferno pra mãe dela continuar balezando, e a mãe dela queria desistir. Aí Carol saiu correndo na rua, a mãe correu atrás dela. E foi de Kaique Brito. E foi, garoto. E foi atropelada pelo próprio pai de Carol. Meu Deus, que trauma! Por isso que o pai de Carol foi embora, então, pro Japão. Exato, aí foi todo esse drama aí. E aí o pai de Carol deixou umas cartas com uma poupança lá que ele deixou aplicada pra Carol sacar quando ela fosse adulta. E a Júlia Rabelo escondeu, não se sabe se pra ajudar a Carol, porque ela é doidinha mesmo. E aí fica a filha empreendedora de Júlia Rabelo, né, querendo pegar o dinheiro e tal. E a gente descobre que Júlia Rabelo tem uma condição cerebral gravíssima, que ela tá gastando. Do nada! É porque ela já tinha umas enxaquecas com as coisas, né, no decorrer da série. Sim. E aí a gente descobre que ela tava usando todo o dinheiro do café. Pois é. Aí ela tava usando todo o dinheiro do café nos tratamentos, remédios caros que ela tinha que comprar e tal. Por isso que o café tava sempre indo mal. E aí fica toda essa coisa, e ela culpando Carol e dizendo que você não sabe o que eu passei, né? Aí Carol, no final, quando vai ganhar a prova do concurso, ela abraça a Júlia Rabelo e fala: ô, tia, te perdoo, não sei o que, não seja assim, fica bem. É, você quer falar, tia, muito. Te amo. Foi quase isso, que Carol foi muito boazinha, né? Sim, um anjo. Aí, menina, a gente teve um momento também que Kyung, né, que é esse menino aí, que é o bad boy do... Como que é o nome? Vrum Vrum, da banda? Vrum Vrum, é o Hit. É o Hit. É, a banda, eu esqueci o nome da banda, mas é tipo... Suga. A alguma coisa. ACT. Isso, ACT. É, Kyung, ele tá muito chonadinho pro Carol, né? Ele tá lá dizendo que Carol é o motivo da existência dele, isso aqui e tal. E aí a gente sabe que Kyung tem um trauma também, que ele foi abandonado pela mãe dele quando era criança. A mãe dele chegou num lugar assim... Meu Deus, todo mundo traumatizado. Pois é. A mãe dele tava de mãos dadas com ele e falou assim... Seja sempre perfeito, nunca falha, não sei o que, tô indo, beijo. E aí larga Kyung lá no meio do nada. Aí esse menino tem que se virar sozinho a vida inteira. E a gente sabe que o outro menino loirinho, que foi colocado na banda, era pra ser babá de Kyung, né? Kyung Lee botou ele lá pra... Ó, sua responsabilidade é só garantir que Kyung vai se comportar. Uhum. Aí Kyung descobre isso, né? Quando houve Pyongyang lá na Coreia conhecendo essa pessoa. E ele estava num momento super de retomar a amizade deles e tal. Então ele fica meio baleado, paqueado. E aí quando ele volta pro quarto de Carol, Carol está gripada, delirando. E vê Kyung no loiro e beija o loiro, assim, que é Kyung. Porque o loiro tá com tipo um gorrinho que Kyung botou nele e tal. Aí Carol tá lá jurando que teve um momento com Kyung. Kyung tá lá se sentindo traído. Fica toda uma comoção, um negócio. Mas no último episódio, Carol ganha o concurso. É, perdoa a titia. E fica com o Kyung, dá um lindo beijo, assim, na paisagem então, paulistana. Acabou todos os conflitos da série, né? É, assim, ficou meio aberto os negócios da banda, que brigou porque Pyongyang ficou colocando uns contra os outros, né? Então o comeback deles ficou meio ameaçado. A menina, amiga de Carol, como é que é o nome? A Stalker, a doida da... Isso. Clube. A fã da ACT. Ela volta com aquele namor dela, que ficou aquele drama insuportável que inventaram. Que era o vice-presidente, né? Isso. E Diguinho conta pro pai dele, o homem lá do mercado, que é viado. E aí o pai aceita. Ah, que fofer. Ah, é bem fofo o momento dos dois. Tá sendo bem bonitinho. Que fofer. Adorei. Ah, mas que bom que, tipo, valeu a pena investir o tempo, né? Porque realmente... Sim. Até aqui, quando tá aqui minha HBO Max, tá aparecendo ali, né, tipo, no continue a assistir, né, tá lá, quarto episódio. É uma série bem inofensiva, assim, sabe? Sim. Ah, mas foi legal que teve um bom desenrolar e tecnicamente fechou as coisas tudo, né, pra se não tiver a segunda temporada, né, se ela falecer. É, assim, eu acho que não vai ter, não me parece um negócio que fez um super barulho, mas foi bem legal a investida dele. Ah, muito bom, gostei dessa delicinha. Mas... saindo da HBO Max, indo para Netflix, é... difícil, né, menino? Começar, por onde começar? Nova série espanhola da Netflix, né? Chamada Corpo em Chamas. Inclusive, eu até vi umas chamadas quando eu tava lá na Espanha, né? Tinha uns outdoors gigantes e tal, não sei o quê. Porque, aparentemente, foi um caso... Aparentemente não, né? Foi um caso... espanhol, muito... que repercutiu muito na mídia, né? Porque eu não sabia, mas é baseado numa história real, né? É baseado numa história real de... um crime que rolou, acho que em 2020... 2019, né? E o julgamento foi em 2020. De uma policial que foi acusada de matar o seu parceiro junto com o amante dela. E, tipo, foi um assassinato, assim, que, tipo, eles doparam o cara e aí cortaram ele em pedacinhos e aí colocaram no carro, levaram para um reservatório e tacaram fogo no carro. Socorro. Uma parada com vários requintes de crueldade, né? E aí, o grande chamariz dessa série é porque ela é protagonizada pela moça do La Casa de Papel, né? A Úrsula Corberó. E assim, o primeiro episódio, ele é tão chato, que é quase uma dor física você concluir ele. Ele tem 50 minutos e é só uma lenga-lenga porque aparece o tal do homem Pedro morto, né? E aí ela descobre que ele tá morto, o pessoal fica chorando. E é só isso o episódio inteiro. E eu falei, gente, não tem a menor condição. E aí quando eu saí do episódio, apareceu assim, títulos semelhantes. E aí tinha assim, o caso Rosa Peral. A Netflix colocou junto com a série o documentário sobre a história real, né? E o que eu fiz? Dei play no documentário e assisti o documentário, que também é bem fraco. Mas fiquei sabendo toda a resolução da história, né? Porque no documentário eles falam com a Rosa, né? A primeira vez que a Rosa tá dando uma entrevista de dentro da prisão. E aí eles expõem, né? Como a mídia foi machista com ela, né? De querer expor que, tipo... Porque a Rosa ela foi casada durante um tempo com um policial, tinha duas filhas com ele, se separou, começou a ter um caso com o Pedro, aí foi morar com o Pedro, e nisso já tava tendo um caso com um outro homem da polícia, que era o Albert, que foi o cúmplice dela no assassinato, e fica até hoje essa dúvida, né, se a Rosa matou junto com o Albert, porque o Albert joga a culpa na Rosa, a Rosa bota a culpa no Albert, e nenhum dos dois assume quem foi o responsável pelo crime, sabe? Nenhum deles assume. E aí, no comentário mostram que a Rosa tinha tido um caso com um delegado de uma delegacia que ela trabalhou. Esse delegado, quando ela acabou o caso, ele divulgou fotos dos encontros dela com ele pra toda a delegacia. Então ela caía meio em descrédito e tal. E aí outras pessoas acham que ela foi realmente quem determinou que o Pedro devia morrer, porque ela começa a fazer muitas coisas familiares e querer tirar fotos e registrar momentos da família supostamente muito unida e muito feliz, né? E no final do documentário mostra, né, que a Rosa foi condenada a 26 anos de prisão, que ela tentou recorrer, mas que foi negado o direito dela de recorrer, e que ela continua presa até hoje, né? Até hoje, no julgamento foi 2021. Que ela tá presa, né? E o Albert também, que o comparsa dela também foi preso, também segue preso. E que os advogados vão tentar outros recursos pra provar que, tipo, meio que o caso foi, não manipulado, mas tendencioso, trabalhando essa questão da Rosa ser uma mulher muito sexual, né? E aí eu resumia, né, que eu vi o documentário e logo não precisei assistir mais nenhum episódio dessa série insuportável. Né? Essa série é chatíssima. O documentário é bem fraquinho, bem ruizinho, mas pelo menos contou ali tudo, assim, a história toda, sabe? Sem eu ter que ver 8 episódios de 1 hora, que eu sou bem desobrigado. Foi um bom negócio. Foi excelente, amigo. Foi excelente. Um ótimo custo-benefício, né? Como diria a doutora Luciana Santos. Sim! E olha que eu tava doente nesse dia, né, que eu tava assistindo essa série. Eu tava doente e ainda assim eu preferi não assistir. Mas em compensação, eu assisti toda Depois da Cabana, que é outra minissérie da Netflix. Essa não é baseada em casos reais, não é baseada num caso real, mas obviamente ela bebe muito desses casos reais, dessa galera que sequestra, né, e mantém essas pessoas em cárcere durante muitos anos e tem filhos com ela, né, porque a gente é apresentado a essa família que tá presa numa espécie de bunker, e tem uma mãe, que é a Lena, e 2 filhos, e que a gente nunca vê o rosto da pessoa que sequestrou, e eles sempre mostram as mãozinhas pra mostrar que eles estão com as mãos limpas, que eles não estão segurando nada que possa ferir o papai, como eles mesmos se referem. E aí essa mulher e essa criança fogem desse bunker, né? A mulher acaba sendo atropelada por um carro, vai parar no hospital, e a menina obviamente começa toda a investigação, né, pra saber quem são aquelas pessoas e tal. E os pais, né, da mulher que foi sequestrada, a Lena, eles vão pro hospital, e quando eles chegam no hospital, eles falam assim: essa não é minha filha. E aí você fica assim, ué, mas como que não é a filha, gente? Sendo que o sequestrador chama ela de Lena, né? As crianças chamam ela de mamãe e tal. E aí você vai começando a resolver esse quebra-cabeça de certa forma, né? Que, na verdade, essa menina, essa moça, ela não é a Lena original. Que a Lena, de verdade, morreu depois de dar luz a um terceiro filho, que também morreu. E ele foi substituindo ela por outras mulheres que ele sequestrava. Ele pintava o cabelo dessas mulheres, pegava a pessoa que tinha um tipo físico parecido, fazia a Lena de verdade, ela tinha uma marca de nascença, uma marca de queimadura na mão, e ele fazia essa queimadura em todas as mulheres, para mulheres ficarem ali como as mamães das crianças, né? Então, a Lena já tava morta, e você vê que, tipo, ele foi trocando de Lena ao longo dos anos, e aí você vai vendo, né, tipo, a investigação, vai vendo a menina contando um pouquinho, e vai vendo um pouquinho de flashback do que acontecia, até que você entende que, na verdade, esse cara manipulou tanto a cabeça dessa galera, que a própria mulher que foi resgatada agora, que na verdade não se chama Lena, se chama Yasmin, manipulou tanto a cabeça dele, botou câmera pra vigiar depois que ela voltou pra casa dela, que elas não conseguiam sair desse transe, dessa vida. Então a menininha, a filha, ficava pensando em quando ela ia voltar pro papai dela, em quando ela ia voltar pro papai dela. E aí você fala assim, cara, essa garota tem muito cara de psicopata, né? E aí você descobre no flashback que, tipo, a Lena, né, Lena Yasmin foi atropelada, porque na verdade a garota deu uma pedrada na cabeça dela, né, e ajudou a forjar com o tal pai toda essa questão. E no final, o cara tenta reunir essa família louca dele de novo, né? Tenta reunir, vai atrás da menina, pega ela da casa dos avós, faz a Lena e Yasmin pintar o cabelo de louro de novo e encontrar com ele. E aí, no final, acaba que a Lena tem, assim, um breakout, né? E acaba matando ele. E também descobre na investigação que o cara que é o tal pai da família, ele era dono da empresa de... que era dona dos alarmes de segurança da casa que a Lena morava. Um dia a Lena tava sozinha em casa, né? E aí acabou ficando trancada do lado de fora, precisou ligar pra empresa do alarme. Ele foi lá, viu que ela tava sozinha e sequestrou ela. E aí quando a Lena morreu, ele começou a trocar ele por mulheres. E aí eles tentam explicar que o background dele é porque a mãe dele abandonou ele, porque o pai dele não dava atenção pra ele, então ele queria criar essa família perfeita, né? E o que leva a investigação a ver que tinham várias Lenas é porque o DNA das crianças era a mesma mãe, era o mesmo pai, mas não era a mesma mãe, entendeu? Uhum. E aí? Mas eu achei a minissérie bem interessante, né? Elas são só 6 episódios de 40 minutos. Eu achei bem interessante, assim. Eu jamais ia imaginar pelo trailer, pelo que tava sendo falado disso aí, que a história era essa. É, não, e o título vende a série muito mal, né? Depois da cabana. Sendo que não tem nenhuma cabana, na verdade, é um bunker dentro de um acampamento militar da OTAN. Olha. Né? Não tem nada demais, assim. Eu ia chamar lá do bunker. Lá do bunker! E aí, é uma minissériezinha alemã, né? Começo, meio e fim. E eu achei bem legal, assim, achei bem interessante. Fiquei vendido, assim, essa diferente da chama, né? Do Corpo em Chamas. Eu fui ver só o piloto, falei, vou ver só o primeiro. E aí eu acabei assistindo todos os episódios de uma vez na sequência, e todos no sábado à noite, porque eu fiquei muito entretido com a história. E as atuações são boas, a criancinha, a meninazinha tem cara de doja, né? Uhum. E tu vê, assim. E eu achei interessante. Fica a recomendação, de verdade, pra assistir aí esse grande hit. Agora que eu tava doente, acabei assistindo 4 episódios porque eu tava sem força pra levantar e tirar, eu vi a série do Hassum de comédia, né? B.O. É, que ele é um delegado frouxo que assume a delegacia mais perigosa do Rio de Janeiro. E aí, eu não vou nem me estender. Uma série de piada ruim, com as atuações de comédia, que é uma das coisas mais vergonhosas e lamentáveis que eu já tive o prazer de ver. E olha que eu já vi muita coisa ruim de comédia nacional, né? Mas é lamentável essa série. Eu, realmente, eu tava com muita febre, com calafrio. A série foi passando os episódios. E aí, quando eu fui ver, tava no 4º episódio. Eu falei, gente do céu, eu dando view pra isso, vai. Netflix vai querer renovar. Eu ia dizer que a única pessoa errada nessa história é você, né? Eu acho que me deixou mais doente ter assistido essa série, né? Eu comecei com calafriozinho. 4 episódios, né? Você vê, os episódios têm 25 minutos, mas parece que eles duram muito mais de tão ruim que a série. Né? Aí tem o Leandro Hassum, tem uma galera boa. Tem o Hassum, que às vezes é legal. Tem a Luciana Santos, que eu acho ela competente. Luciana Santos? Doutora na Light? Doutora na Lightroom. Amo. Tem o Jefferson Schroeder, né? Mas é lamentável futebol, pessoal, que é isso que eu disse. Lamentável futebol, tá? Eu não sei se você viu, mas agora comentaremos aí rapidamente sobre The Changeling, né? Sombras de Nova York. Nova série da Apple TV Plus, baseada no livro do homem lá, Bruno, né? Vitor, né? Que inclusive narra, né, a série. E tem a Dina Porter no elenco, né? E tem o Lakeith Stanfield, que fez aquele filme do Judas e o Messias Negro. E, menino, eu vi os 3 episódios e entendi um montão de nada, né? Eu só fiquei admirado, assim, que a moça veio pra Salvador, né? Uhum. E pelo menos colocaram uma bruxa que falava português de verdade, português do Brasil. É, assim, eu achei um pouco ela falar que foi na Lagoa da Baeté e apareceu uma floresta colombiana. Cachoeira! Viado, cachoeirão, né? Umas montanhas no fundo. Eu falei, mas cadê a Lagoa da Baeté, né? Que? Falei, mas não parece Salvador. Ah, então. É que a Lagoa da Baeté é lindíssima, assim. Ela é uma lagoazinha bem azul, assim. E ela tem uma areia bem clarinha, sabe? Tipo, branca. Uhum. E aí o que aparece nessa série é uma cachoeira e uma coisa meio rochosa, assim, e uma floresta. E eu falei, mas não faz sentido. Uhum. Porque, assim, eles podiam ter dito que era Salvador e inventado o nome, assim. Tipo, beleza, não existe. Lagoa Baia. entendeu? Que aí, ok, agora você pegar um lugar que existe, botar um lugar que tem nada a ver. E eu falei, né, quando eu fui ler essa Sassa, eu falei, Sassa, vem cá, eu tô lendo sobre essa série aqui. E tá dizendo que ela se chama... Pois é, eu falei, ó, a série se chama Sombras de Nova York, aí tá dizendo que se passa em Salvador, mas foi gravada na Colômbia. Eu tô bem confuso. Eu achei, eu falei, Léo, você tá completamente maluco. E o pior que era isso mesmo, né? É, e aí, assim, eles usam uma história que a bruxa bota uma fitinha de Senhor do Bonfim nela e fala assim, não corte de jeito nenhum. E a primeira coisa que o desgraçado do namorado dela faz quando ela conta é cortar a fitinha. Uhum. Os desejos dela não se realizarem. Ele ficou lá depois se cagando sangue, né, nos outros episódios. Mas eu falei assim, toda essa culpa disso é de você, que você é burro, você é burro pra caralho. Porque pois a mulher chegou falando assim, não corta, né? Ela falou, e a primeira coisa que você fez foi cortar a bendita da fita do Senhor do Bonfim, sabendo que tinha que deixar apodrecer durante 5 anos ali, aquela fita, né? Mas ele se achando o bambambam, né? Ele, eu sou o deus Apolo. Fusão do caralho. E eu achei desrespeitoso, assim, porque mesmo ele não acreditando e tal, porra, a mulher tava dizendo, contando uma experiência que ela achou legal, que ela ia manter. E aí você vai e corta o negócio, puta desrespeito, né? Não, foi demais. Foi demais. E esse homem é um chatão do caralho, né? Esse, é porque ele foi possuído pelo espírito do pai. Porque eles tentam vender esse negócio dessa grande história de amor, né? Que veio, que ele ficou insistindo, porque o pai dele insistiu na mãe dele também. E aí depois o homem sumiu e deu show livro pra ele da Floresta Amazônica. E ele é um cara que procura livro pra revender, né? E eles ficam nessa punhetação. Aí essa mulher casa com esse homem, engravida desse homem. E ela fala assim, ai gente, já realizei 2 dos meus 3 sonhos, né? E aí ainda tem o plot lá do primeiro episódio. É no primeiro episódio, né? Que ela janta com a amiga. E que a amiga fala assim, por quê? Ela tira uma foto toda pelada, com um olhar possuído e não sei o quê. E aí você fica assim, tá bom, meu anjo, né? Eu terminei esse primeiro episódio e falei, tá, não disseram nada, preciso assistir o segundo. Aí no segundo episódio, continua sem dizer nada, né? Nasce essa bendita dessa criança, e essa criança só chora o tempo inteiro. Aí a narração fala sobre a questão de privação do sono, de tanto tempo você fica não sei o quê, depois de tanto tempo você fica não sei o quê, até que você fica psicótico. Essa mulher começa a receber umas mensagens com as fotos que ninguém tirou, e de repente as fotos começam a apagar. Aí ela tenta mostrar pro homem, não sei o quê. E aí essa mulher fala que decide matar essa bendita dessa criança, que ela fala que não é uma criança, é um demônio. E esse homem fala assim, você não vai matar essa criança, sai daqui, sou ordinária. E de repente, no terceiro episódio, esse homem tá saindo da prisão, ficou preso 3 meses, porque essa mulher matou essa criança, deu uma chavada de fenda de roda na cara dele, né? E ele entrou na biblioteca onde ela trabalhava procurando ela, dando tiro pro alto, né? E aí ele acabou sendo preso. Mas qual era o indício que ela tinha de que a criança não era criança? Porque a criança só chora, né? A criança não dorme, não faz nada, não deixa ela dormir. E ela vai tendo essa privação de sono, né? Ela fica 6 meses sem dormir direito. Entendi. Então a bicha tá com o olho trincado, assim. Tá com o olho na nuca. O nome da série, né? De The Changeling, é realmente isso de uma criança que é substituída. Tipo, a Bloom de Winx era uma Changeling, né? Ela era uma bebê fada lá que foi colocada isso. Só que se já mata a criança no início e segue daí, e a gente não sabe se a criança foi trocada ou não, o nome tá um pouco perdido. O que acontece? Ela mata a criança e ela desaparece, né? Ela não aparece no terceiro episódio. Ele vai preso porque deu um tiro pro alto lá na biblioteca, ele fica 3 meses preso, depois ele sai da prisão. E aí ele tem que ir nessas centrais de aconselhamento de luto, nananã. E quando ele tá no terceiro episódio, numa dessas centrais de luto, tem uma mulher que começa a falar as mesmas coisas que a Emma falava, que a criança era meio que um demônio, que a criança não dormia, que a criança não deixava ela dormir, que ela estava recebendo umas mensagens no celular de fotos, e quando ela ia mostrar pro marido as fotos sumiam, mas que ela conseguiu imprimir uma, e que ela fala que a criança dela tinha sido trocada, e aí esse homem começa a gritar com essa mulher, e aí ele sai correndo, não sei o quê, e aí tem um cara que quer comprar um livro raro que ele achou, e aí essa mulher que estava falando que a criança dela tinha sido trocada, ela fala sobre um grupo de ajuda de mães que a Emma também tinha falado, que era as sábias. Aí quando eles vão pesquisar no Google do que é essas sábias na verdade são bruxas. E aí termina o terceiro episódio com ele falando assim, mas elas são bruxas? E aí tela preta acaba o episódio. Ou seja, dá a entender que a véia lá, Salvador, que na verdade é Colômbia, ela é bruxa. Ah, mas isso aí tá na cara dela. O olho dela, né, menino? O olho dela, né? Ela tá lá toda bruxa no Chapolin. Toda véia morcega. Exato. E aí, maligna, maligna, maléfica, né? E dá a entender que vai ter essa coisa de bruxa e que provavelmente ele né, meio que instalou uma maldição quando ele cortou a fitinha do seu Lomão Fim, né, dela. A série a partir daí, ela fica só nesse tempo do Apolo adulto? Que antes ela tava, tipo, desizando de terror, né? Não, ela fica voltando no passado, aí mostra a Dina Porta tendo que trabalhar e deixar ele em casa sozinho, e que o pai dele veio visitar ele quando tinha 4 anos e saiu aquela fumaça da boca dele, e que ele achava que era um sonho, mas na verdade é verdade, o pai dele foi lá quando tinha 4 anos e saiu uma fumaça lá, possuído, né? Tava pelo ritmo ragatanga. Uhum. Exato. Eu confesso que eu fiquei intrigadinho pelo primeiro, mas o Henrique falou bem, assim, quando a gente terminou o primeiro. Ele falou assim, a série não se vendeu muito bem nesse primeiro não, né? Não mostrou que veio. Uhum. Não, e uns episódios longuíssimos. Longuíssimos, longuíssimos episódios, né? Vão ser 8 episódios. Gente, isso é tudo culpa da Netflix, né? Eu tô na dúvida se eu assisto 4. É, pensa que você viu 4 de Leandro Hassum. É, que é culpa da Netflix. Mas 20, 25 minutos, né, Nen? 4 de Leandro Hassum é um desses de The Changeling. É, mas né? Você não vê as vindas paisagens baianas. Aí eu não sei, amigo. Que na verdade são na Colômbia, né? E é tudo coisa de Jody. Amo. É, eu fiquei assim... Eu não sei, menino. Se eu tiver tempo, eu vejo 4, porque eu também tenho que ver Shelter, né? Uhum. Eu tenho que ver Shelter, que agora já vai pra 7 de Shelter, né? E eu só vi 2. Onde? Então tem que ver lá o negócio dos judeus, das Anne Frank, essas coisas tudo, né? Uhum. Mas, Leozinho, você viu alguma coisa de diferente essa semana? Uma coisa que só se você assistiu? Não, menino. Tô bem... Menino, eu vi aquele filme, né, que eu te falei, de Melissa Barrera, né? Uhum. Que se vende como o grande terrorzão, né? A capa é ela de... Como se fosse a menina do Exorcista descendo a escada, né? Só que em cima da cama, né? O Nascimento do Mal. Aí tu pensa assim, cara, vai ser um terror foda. Ou vai ser um terror minimamente interessante, né? Viado, é uma bosta esse filme tão grande. Que isso, mãe? Porque ela... Menino, é podre esse filme. É podre. Porque ela tem esse plot de que ela tá grávida, né? Tá ali no final da gestação, eles compraram... É sempre assim, compram a casa super bizarra, super estranha, preço de banana. Coisas estranhas começam a acontecer, né? Ela começa a ver um fantasminha de um menininho. E aí, a gente descobre que ela teve um neném no passado e que esse neném morreu com poucas semanas de vida. E aí ela começa a achar que esse fantasminha é o fantasminha do neném dela. Aí ela começa a querer conversar com esse neném e tal. Que neném mal, só que ela teve depois, que neném mal, exatamente. Só que depois que ela perdeu o neném, ela acabou indo ficar internada numa clínica psiquiátrica e tal, beleza. Então eles estão meio que recomeçando essa vida. O marido dela é professor, né, dá aula em faculdade, Aí ela sofre uma queda e ela é obrigada a ficar todo o resto da gestação só no quarto, né, que são tipo 56 dias. E aí ela começa a ter visão, começa a ver vulto, começa a ver fantasma, beleza. E aí você descobre que, na verdade, nessa casa tinha essa mulher que tinha 3 filhos e tava grávida de mais um, e ela afogou os 3 filhos e se matou. E aí, essa mulher, por acaso, estava grávida de uma menina tal qual Melissa Barreira. Então, na verdade, o fantasma quer o neném de Melissa Barreira pra ela, né? Só que isso, o filme tem 1h28. Isso tudo que tá acontecendo até 1h10 de filme. E aí, de repente, chega o dia de Melissa Barreira parir. E aí, Melissa Barreira começa a gritar, temos que ir pro hospital, não sei o quê. E o marido fala assim, não, ainda não tá na hora. E aí, de repente, surge... Aí tá o marido e a enfermeira. Não, não tá na hora. Volta pra cama. Ele falou... Aí ela fica gritando assim, mas ela quer meu bebê, ela quer meu bebê. E eles falam assim, menina, você tá delusional, você tá louca, você tá louquinha pra caramba. E aí ela fica, ela quer meu bebê. De repente, as luzes da casa se apagam, e aí um vulto joga babá pela janela, vrau, e aí de repente o marido vê o espírito da criancinha que ficava conversando com ele, essa barreira, e aí o fantasma da mulher vai, bate no marido dela, joga ele pela escada, não sei o quê. De repente, Melissa Barreira liga pro 91 de walkie-talkie e fala assim, menino, preciso de ajuda, vou parir aqui, tem um fantasma querendo meu neném, não sei o quê. De repente, esse fantasma puxa Melissa Barreira pra dentro do banheiro, bota ela dentro de uma banheira, aí ela começa a ter o neném, e aí o fantasma fica assim olhando Melissa Barreira depois que ela pariu do canto do banheiro, aí ela vem andando pra cima de Melissa Barreira, Melissa Barreira começa a sacudir a banheira, aí Melissa Barreira cai com a banheira pro chão de baixo, ela faz o chão ceder, caindo a barreira, a banheira, né, eu vou até, tá, vocês que não estão em casa, vocês não vão ver, mas vou até abrir minha câmera pra elas ver. Aí Melissa Barreira tá assim balançando a banheira, assim, balançando a banheira, aí abre o chão, ela cai com a banheira. A banheira, aí ela cai assim no chão, vral, com o neném dentro da banheira, assim. Aí o fantasma desce de escada, tá? O fantasma desce de escada. E Melissa Barreira tá lá deitada com o neném, assim, ai, não sei o que, não. Aí o marido dela desce, acordou assim. Aí ele fala assim, ai, amor, não sei o que. Aí ela fala assim, leva minha filha, ela que é minha filha. Só que... eu disse que Melissa Barreira, o espírito puxou Melissa Barreira, botou lá dentro da banheira e ela pariu dentro da banheira. Ah, certo? Melissa Banheira pariu dentro da barreira. Dentro da Melissa Barreira. Entendi. Exato. Só que Melissa Barreira teve um neném. E assim, quando nasce o neném, ele nasce com uma coisa chamada cordão umbilical, né? Que a criança fica agarrada na mãe. E geralmente você precisa de um objeto pra cortar o cordão umbilical. Confere. Uhum. A banheira caiu. Nisso, o marido chegou lá embaixo. E ela automaticamente deu a criança, vale dizer que a criança estava limpa, deu a criança limpa pro marido e sem cordão umbilical. Ok. Aí o marido vai tentar sair, a porta tá trancada. Nisso, o fantasma tá descendo. E aí, Melissa Barreira, sai! Deixa minha filha! Não sei o que é! E aí, o fantasma vem vindo pra pegar o marido dela na porta com a criança. De repente, viado, Melissa Barreira tá levantada da banheira, ressurreta. E, viado, ela pega o fantasma pelo pescoço e fala assim: vai embora! Vai embora da minha casa! Aí, o fantasma vai ajoelhando. E aí o fantasma vai embora, tá? E aí o fantasma é educado, né? Certamente, vai embora. E aí, de repente, você tá assim vendo Melissa Barreira e tal, não sei o quê. E aí ela fala assim, marido, tô viva. Para a merda. E aí a câmera vira assim e Melissa Barreira tá deitada na chão, toda morta. Quem tá ali... é um fantasma de Melissa Barreira que mandou o outro fantasma embora, né? E aí, de repente, tá, ela tá de frente pra escada. A escada acende como se fosse, assim, um grande céu azul. Sabe quando abre a porta no final de Lost e tem só a luz pra eternidade? É isso que a segunda andar da casa vira. E aí, Melissa Barreira ouve um choro. Ué, ué. Aí ela abre uma porta e o que que tem? O espírito de seu neném que morreu no passado. Como é que é o choro? Aí ela pega o neném. Ué, ué. Né? Aí... ela pega o fantasminha de seu neném. E ela fica ninando assim. E aí pensando, né? Tipo, se eu subir as escadas, vou pro céu. E é isso. E aí nisso o marido tá chorando, falando com os paramédicos. Por favor, reanima minha mulher. Pelo amor de Deus, eu vou saber que nem minha filha sozinha. Né? Que nasceu, mas a criança não morreu, gente? O cordão umbilical. Não, a criança tá viva. O neném tá vivo, o neném dela. Pô, mas você falou que tinha um fantasma chorando. É o fantasma do primeiro neném dela que morreu, que eu falei que ela achou que era o fantasma. Ah, o neném mal. Neném mal, exato. Era o neném mal que tava chorando. E aí, menino, que tava chorando. Como é que era o choro? A neném viva tava com o pai. Ué! Ué! Foi só pra provar que era choro de fantasma mesmo. E aí, ele fica pedindo pros paramédicos, os paramédicos começam a ressuscitar ela, né? E aí, nisso, ela meio que dá uma brilhada, assim, né? Tchum! Quando dá a descarga elétrica, ela meio que dá uma brilhada. E o céu, que tá azul, fica meio preto. Aí volta a ficar azul. Nisso aparece a babá, que foi jogada pela janela, e fala assim, sua filha precisa de você, seu marido te ama muito. Aí a Melissa Barreira pega o neném fantasma e dá pra babá fantasma e fala assim, você cuida dele pra mim? Aí ela fala pega assim, eu cuida cuido muito dele até você voltar. Aí ela fala assim, eu vou cuidar dele até você voltar. E aí a babá fantasma vai subindo como neném fantasma as escadas até ela entrar na luz e desaparecer. E aí, de repente, né, os paramédicos dão mais um clear. Aí a Melissa Barreira volta pra ser o próprio corpo. E aí ela fica, ah, minha filha, meu marido, não sei o quê. Aí pula pra um ano no futuro, a criança feliz da vida, chamando ela de mamãe, chamando o homem de papai, e acaba o filme. Achei digno. E aí você fica, bacana, né? Tem que ver se na continuação a babá realmente vai abrir mão da guarda da criança quando Melissa voltar pro além, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que isso vai ser o tema central da sequência. Do entendeu? Filme do Laranjinha. Do filme do Laranjinha, acho que vai ser o tema principal, assim. Vai ser essa briga no tribunal dos espíritos jurídico, né? Pra Melissa reaver a guarda de seu filho falecido. Vamos ser calinda investigando o caso. De bota e saia jeans. E saia de couro. Linda. Uhum. Aí, menino, eu vi esse e vi também um que é bem ruim, depois você vê no Torrent, que é o Toque, Toque, Toque, Ecos do Além, né? Cobb Webb. Com Lizzie Kaplan e o Anthony Starr. Menino, prefiro nem comentar esse filme é um pavor. Eu fiquei com tanto ódio desse filme, mas é isso. Mas sabe um negócio que eu tinha esquecido de falar na semana passada? Eu falei um negócio da minha viagem, né? E acabei contando pra vocês depois, mas não contei pro público da questão dos ambientes lá em Cracóvia serem pet-friendly, né? Uhum. Que você chega com seu cachorrinho lá e eles levam uma baciazinha de água pro seu doguinho tomar. Eles botam lá todos os lugares. Eu achei muito fofo isso, muito fofo. E uma coisa curiosa é que os ambientes não dividem conta, sabia? Lá, chegou eu e você, vamos jantar. Aí pedimos o negócio tudo, nananã. Chegou no final da janta, não podemos dividir essa conta. Alguém vai ter que pagar a conta toda e depois pede o Pix. Porque lá não divide a conta. Eu achei interessante. Mas se vocês pagarem dinheiro, se a conta for 20, cada um dá 10. Aí tudo bem, pode. Aí pode. Mas, tipo, tirando isso, não tem como. Você sabe como é que é nos United States, né? Como é nos United States? Imagina assim, tá eu, você e Zonom nos United States. Aí a gente comeu e tal, eles falam assim, ó, tá aqui a conta, como vocês vão pagar? Todo no cartão. Ah, então tá bom, vocês me dão o cartão de vocês aqui, que eu vou ali dentro pegar os dados do cartão. Oi? Aí é isso. Aí eles vão lá, anotam seus códigos de segurança tudo, cobram a conta. Meu Deus! E ainda falam assim, a gorjeta vai ser no cartão também? Aí eles adicionam depois essa gorjeta lá. E você fica pra sempre com todo mundo tendo os dados do seu cartão e confiando que eles só vão tirar o coisa da conta. Então não é super normal. Entrega o cartão, fica de longe. É bizarro. Mulher, que loucura! Eu fiquei apavorado, porque é quando eu fui. Quando eu fui no. Quando eu fui pra Nova York, que eu fui pra Washington com o Hannah, né? Aí Hannah já é super ambientada e tal. Aí a gente foi num restaurante com os amigos dela, comida da Etiópia e tal. Eu paguei em dinheiro, como todo bom turista aqui, né? Enfim. E aí eles deram todos os cartõezinhos e levaram lá pra dentro, assim. Foi isso. Voltaram assim, ó. Tá pago, confia. Eu tô passado com isso. Porque nunca que eu ia dar meu cartão assim, falar, levar lá pra dentro. E você sabe por que americano não faz Pix e não faz transferência simples? Por quê? Porque se você der os seus dados bancários, tipo, o número da sua conta, as pessoas podem tirar o seu dinheiro da sua conta. Meu seus Deus dados bancários tem que ser um sigilo absoluto, assim, você não pode dar o número da sua conta pra ninguém. Meu Deus, eles são completamente malucos, né? Como é pode? Muito louco. Que doideira, cara. Pelo amor de Deus. E mais que eu tinha que falar dessa da conta, né? Que você não coisa. Que eu achei isso interessante, né? Achei interessante pra caramba. Acho que era só isso mesmo que eu tinha contado das coisas ainda, né? Foi bom, foi. Achei legal. Conheci a cachorrinha surda, né? Coisa mais fofa do mundo, gente. A doguinha não ouve. E aí ela seguia só pela visão, né? E a doguinha fica desesperada quando ela vê as pessoas saindo de perto dela. E a bichinha grita alto, tão alto, parece que tá matando ela. Mas na verdade é só o medo de ser abandonada mesmo, a bichinha. Muito fofo. Muito fofinha. Uma nenenzinha. Mas eu achei interessante isso. Mas sabe outra coisa que eu achei interessante, menino? A nova série do Prime V. Essa eu gostei pra caramba, né? Cangacinho? Estamos falando de cangaço novo, né? Essa série que eu vou descrever ela em duas palavras, né? Que é potência e tesão. Que essa série é um tesão. Essa série é um tesão, né? Eu gostei muito dessa série. E eu fazer uma meia-culpa aqui, né? Apesar de não ter falado nada sobre antes. Mas eu vi o trailer e eu achei que o trailer... Eu achei o trailer ruim. Achei que ia ser uma série ruim, né? Tanto que eu tava deixando, assim. É claro que na semana passada a gente falou sobre muita coisa que tinha. E eu tive que fazer uma seleção do que a gente ia falar, obviamente, porque tinha bastante coisa atrasada nesse tempo que eu fiquei fora. E aí o pessoal ficou: vai falar de cangaço novo, vai falar de cangaço novo, vai falar de cangaço novo. E aí aquele negócio já me dando um ranço. Assim, ah, gente, respeita meu schedule, né? Mas ele já tava, de qualquer forma, na pauta dessa semana. Então eu fui viver. E fui assim, com o coração aberto, mas com aquela ciência de que eu não tinha gostado do trailer e que talvez não fosse me pegar. Mas depois do primeiro episódio, depois de ver Alice Carvalho como Dinorá, eu estava completamente entregue. E eu vi basicamente toda a série em um dia e eu gostei pra caceta. Eu gostei muito de Cangaço Novo. Muito, né? Antes de eu falar mais, eu queria que Leózio dissesse que ele também assistiu, né, o pilotinho. E, né, menino? Não deu clique. É, eu como fake baiano, né, que as pessoas já sabem, todo mundo me desmascara, já de cara falei assim, Sassa, essa série é 100% não feita pra mim, né? Então, porque assim, e eu não tô dizendo que ela é ruim, não, gente, mas assim, ela é muito violenta, ela tem uma temática que não me atrai, assim, né? Não é o tipo de coisa que eu costumo ver, principalmente nesses tempos, né, de escapismo maior que eu tô. Então, eu nem terminei o episódio quando você falou, assim, falei, ah, é bom que eu ouço o Sacê contar, porque realmente não foi a minha, não. Então, Cangaço Novo, né? Ela é essa série que se passa ali em Cratará, né? O grande Nordeste brasileiro. E que o nosso protagonista é o Ubaldo, que ele é um cara que acabou de ser demitido do banco que ele trabalhava. E ele tá com o pai dele doente, internado no hospital, tá sem dinheiro, tem condições de ajudar no tratamento do pai. E ele, procurando uns documentos em casa, ele acaba descobrindo que tem um terreno nessa cidade. E ele decide pegar um pouco de dinheiro que ele tem, vai pro Ceará pra entender o que tá acontecendo, e ele descobre que esse terreno, na verdade, ele tá com muitas dívidas, e que ele pode vender o terreno pro banco, e ele ainda vai conseguir levar 150 mil de volta, né? Se ele vender o terreno pro banco. Então ele decide, ele acaba descobrindo no banco que ele tem duas irmãs, e que todas as pessoas, obviamente, que são herdeiras do terreno precisam assinar a venda dele, né? Então, no caso, ele e o Baldo, mais Dinorá e Gilvânia. Então ele vai até a casa. No primeiro momento ele só encontra Gilvânia, que Gilvânia não fala, né? Ela não é muda, mas ela não fala. Mais pra frente a gente vai descobrir o motivo porque Gilvânia não fala. Aliás, vale dizer que a atriz que faz a Gilvânia, que é a Tainá Duarte, que mulher linda! Linda. Muito, né? Linda que nem Noeli. E ele vai até lá. E ele acaba sendo abordado por Dinorá, Alice Carvalho, assim, caralho, Alice Carvalho faz um filho em mim, cara, que atuação, que mulher, que perfeição, que tudo, gente, assim, foi muito bom mesmo. Ela acaba encontrando ele lá e fala que não tem ele como nada, não tem ele como irmão, manda ele enxota ele de lá, só que ele tá decidido a conseguir levar esse dinheiro pra casa. Então o que ele faz? Ele acaba invadindo o cartório, falsificando as assinaturas da Dinorá e da Gilvânia, e volta no banco pra poder completar a venda do terreno. Só que o gerente pega ele e fala assim, tô achando que tu é esperto, macho, né? Tá achando que vai chegar aqui, falsificar minha assinatura e vai ficar por isso mesmo? Pega tuas coisas e vai embora. Aí ela mostra que tá com a pistola na cintura, assim, né? Dá com a cabeça dele na mesa, foda. E manda ele e vai tentar pagar o lanche dele. E ele fala assim, olha, a moça falsa aceita dinheiro. Aí ele fala, poxa, mas eu tô sem dinheiro. Ela falou, tem um banco aqui na frente. E aí quando ele vai sacar esse banco é atacado por assaltantes, cangaceiros e tal. E ele acaba reconhecendo, né, dos caras. Tem uma troca de tiros lá entre segurança, o cara é ferido. E ele acaba reconhecendo uma das pessoas que tá lá assaltando. E ele acaba indo no balaio do cangaço. Quando ele tá voltando pra terra, lá pra Cratará, acaba, né, sendo reconhecido pela Dinorá. A Dinorá fala assim, o que esse filho da puta tá fazendo aqui, esse poia, não sei o que, e tá. Então, a gente tem aquela estrutura muito básica do herói que precisa encontrar o seu lugar, né? Porque vale dizer que o Baldo de Dinorá e de Gilvânia são de uma linhagem de, né, os vaqueiros, que eram pessoas que tinham influência, que faziam esses assaltos lá, mas que preservavam essa cidadezinha, né? Então tem essa coisa do banditismo lá agora que eles fazem, esses assaltos a banco, e acaba que o Baldo, ele é meio que jogado nessa coisa. Ele né, com a experiência dele de ter sido do exército, de ter trabalhado em banco, ele acaba trazendo ideias novas pros assaltos, e ele meio que começa a fazer parte. E mas o grande ponto de virada pro Baldo, que até então é um cara que é super reprimido, um cara que fica, não olha no olho das pessoas, ele é muito introspectivo, mas que ele vê isso tudo mudar depois do primeiro assalto que, ele, que eles fazem, meio que seguindo as coisas dele. A galera do bando se revolta com ele, fala que ele é frouxo, que ele é viadinho, não sei o quê, e ele come o cara na porrada, e ele fala: eu sou o Baldo Vaqueiro, será que vocês só entendem assim, seu bando de animal? E acaba que ele meio que toma pra si essa persona daquele lugar, de ser daquela linhagem, né? Ele acaba tomando isso pra si, e a partir daí você vai vendo cada vez mais ele se envolvendo e conseguindo dinheiro pra ajudar o pai em São Paulo. Ele traz o pai de São Paulo pra cá, e eu acho que é uma série que ela é violenta, ela é uma série crua, ela é uma série muito bem filmada, e ela não romantiza o cangaço, ela não romantiza o banditismo, tanto que eles falam várias vezes, inclusive através do pai adotivo do Baldo, né, que é um militar, ele fala: pra essa vida só tem dois destinos, ou cadeia ou cova, né? E ao longo dos episódios a gente vai vendo, né, a evolução desses personagens, a Dinorah, a gente vai entendendo mais, e a gente vê essa coisa de como na cidadezinha pequena, né, a eleição ser comprada, né, ser comprada com um botijão de gás, com uma dentadura, um pneu da bicicleta, é muito comum pra a situação, assim como pra oposição usar isso como ar também, né? E até a Zeza, que é a matriarca da família Vaqueiro, ela fala: ninguém ganha nada jogando segundo as regras. Então, tem uma essa vertente moral que é muito, apesar de ser muito boa dentro da família, ela tem essa abertura, né? O fluxo moral varia muito, e eles sabem que estão fazendo as coisas erradas, mas é como o jogo tem que ser jogado. E aí, num dos episódios, depois de um dos assaltos, né, depois desse assalto, inclusive do episódio 3, eles acabam parando na casa de uma família, pedindo abrigo, né, pedindo, entre aspas, e um dos cangaceiros estupra a menina da casa, né, uma menina novinha, sei lá, deve ter uns 12, 13 anos, e a Dinorah, ela fica irada, parte pra cima dele, bate nele e tal, não sei o quê. E aí depois a gente vai entender isso, né, porque a Giovânia não fala mais, porque ela foi estuprada pelo filho do prefeito, e a Dinorah também, só que a Dinorah externalizou isso com ódio, com raiva, externaliza isso até hoje. E a Giovânia não, ela levou isso pra si e ela parou de falar por causa, né? Então a gente vai vendo essas motivações, elas vão crescendo, você vai vendo o Baldo cada vez mais confortável nessa skin dele de representante dos vaqueiros, de assaltante de banco, você vai vendo ele mais confortável nessa skin, até que realmente chega ali um ponto crucial, né? Eu não vou contar tudo para as pessoas poderem incentivar as pessoas a assistirem Cangaço, né, novo. Acontece um ponto de ruptura ali, onde as coisas meio que elas dão toda uma toada pra segunda parte da temporada da série, da segunda parte da primeira temporada. E, cara, eu fiquei fascinado, assim, fascinado com fotografia, fiquei fascinado com as atuações, que são, pô, muito foda. A trilha sonora é muito foda. E quando acabou, eu falei assim: cara, cadê a segunda temporada pra ontem? Um ápice muito grande, termina assim: caralho, e agora? E eu fiquei desesperado, assim. E foi uma surpresa muito, muito, muito, muito. Eu fiquei muito feliz de ter assistido, né? De não ter ficado só pelo meu receio do trailer, né? De não ter gostado do trailer. E eu fiquei muito feliz de ter insistido na série. E pra mim, assim, foi totalmente excelente, assim. Gostei muito, muito, muito, muito. Então, fica a minha recomendação máxima pra quem puder, quem quiser. Assim como o pessoal ficava assim: já viu Bacurau? Eu tô nessa daí, né? Até um amigo do trabalho meu falou assim: ah, tô precisando de uma série pra assistir. Eu falei: já assisti com o Cangaço Novo? Aí ele falou assim: não assisti. Eu falei: então, pois assista, macho, né? Que foda. E eu tô nessa agora, tô aí divulgando a palavra de Cangaço Novo, que eu achei bem foda, de verdade. Não é só vibes. Maior cangaceiro. É, de qualidade, assim, sabe? É, sabe o que é um produto de qualidade? Um produto que dá, pô, dá orgulho de você ver, né, Brasil e tal. E uma coisa que eu achei interessante, né, que, tipo, nesse top 10 do Prime Video, Cangaço Novo tá indo muito bem nos países africanos, né? Eu achei isso muito interessante. Mas eu acho que, tipo, apesar de ser uma coisa muito regional, o Cangaço, eu acho que a história acaba sendo meio universal, então, achei massa demais. Mas é isso, meninos, assistam o Cangaço Novo, tá? Valorizem o produtinho nacional, tá? Que é sucesso demais. Demais! Mas, pra gente encerrar esse podcast maravilhoso, belíssimo, a gente deixou uma fofurinha, né? Nem tão fofurinha assim, mas Leosa achou fofurinha, que é Puppy Love, né? Adoro TV Colosso. Eu amo. Puppy Love, né? Filme original do Freevee, né? Que nos deu aí Primo e agora nos deu esse grande hit aí, protagonizado por Grant Gustin e Lucy Hale, né? Tô preocupado com Lucy Hale. Despreocupei. Despreocupou agora? Tá bem. Mas aí eu vou deixar com você, né? Pra você contar do que é Puppy Love, sobre o que se trata. Menino, Puppy Love, uma rom-com bem... Né? Bem... Alô? Alô, tô aqui. Ah, que tava te ouvindo, né? Cortou. Ah, tá, então vou falar de novo. Então conta pra gente, né, do que se trata da Puppy Love, né, de onde vem, do que se alimenta, se é fofinho, se não é. Menino, temos aí em Puppy Love esses dois grandes astros de séries, né, Chloe e Tiro Inteiro. Que? Mentira, Lucy Hale e Grant Gustin. É, que são, o Grant Gustin é o Max, que é um cara que tem um toque ali, talvez ele tenha algum outro sofrimento mental, que ele se isolou muito pandemia, né, e ele é germofóbico, ele tá sempre limpando tudo, tá muito controlador. E Lucy Hale é Nicole, que é uma espírito livre, né, diria assim, a pessoa que tá sempre aí querendo pegar homem onde for possível, não se apega muito, né, pega, mas não se apega. Lucy Hale me lembrou muito nesse papel. Eu achei um mix de Jennifer Lawrence, em Que Horas Eu Te Pego, e Charlenezinha naquele filme dos robôs. Ah, sim. White Free, né? Espírito Livre. Ela tá bem essa vibe, eu achei que ela tá muito bem no papel. E Grant também, apesar do personagem ser mais, né, chatinho, assim, de certa forma, ele tá belíssimo de barbinha, né? Tem umas cenas sensuais aí de roupão aberto no filme e tal, tá realmente bem, mostrando todo o seu potencial. E eles se conhecem, eles passam uma boa parte do filme separados, né? Tipo, mostrando realmente a gente fica rotina. Vendo só eles e os doguinhos, né? Isso, porque Max é obrigado a adotar uma cachorrinha por sua psicóloga, né? Que diz que ele precisa ter interações saudáveis. Então ele encontra primeiro um cachorro destruidor na clínica e acaba se apaixonando por Chloe, né? Que é essa cachorrinha cabeluda, orelhuda, maravilhosa. E ela é muito blasé, né, cara? A cara dela de blasé o tempo inteiro. Ela é. E Lucizinha resgata esse cachorro da rua, que é o Tiro Inteiro, né? Que ela leva no veterinário só pra dar um destino, assim. O veterinário fala, então, ou é seu, ou você vai deixar morrer. O veterinário é maravilhoso, fica toda hora ameaçando o Lucy Hale. E aí ela acaba ficando com ele, assim, temporariamente na cabeça dela. Porém, sabemos que vai se apegando. E aí ela conhece Grant, né, num match aí do Tinder, graças a Chloe, que dá o coraçãozinho pra Lucy Hale, né? Porque Grant tá todo assim, ah, não vou dar, ela é muito, muito gostosa pra mim e tal. E aí eles, cara, eu achei o filme muito engraçado, assim, porque é um filme com um humor muito meio pastelão, mas ao mesmo tempo bonitinho. Então a gente tem Nicole querendo dar pimenta pra Max comer, né, no encontro, ele vomitando. Tem os cachorros fugindo e eles se cagando todo, tendo que ir no banheiro químico. E aí depois descobre que Chloe tá grávida de Tiro Inteiro, né, apesar de Lucy reacreditar que Tiro Inteiro era castrado, que o veterinário falou, mas na verdade ele tinha as bolinhas ainda funcional. E aí tem toda a coisa de Lucy Hale, né? Exato. E aí tem as coisas de Lucy Hale ter que dividir as contas com ele. Aí o filme, ele escalona muito rápido, assim, porque, né, eles acabam indo morar juntos, porque Tiro Inteiro não pode ficar no apartamento de Lucy Hale. E aí eles vão meio que pelas crianças, né? Pelos cachorrinhos que estão por vir, eles vão morar juntos. E aí ela, né, começa a entrar na rotina dele, mas ele preocupado que, ah, não pode tocar no meu charuto, que talvez tenha sido usado no Poderoso Chefão. E aí ele é todo coisa com os bonequinhos dele, com sabre de luz, né? Ele usa sabre de luz pra pegar os brinquedos de Chloe debaixo da geladeira. Então vai desenvolvendo essa relação aí, né? Que eles dois negam que é amorosa, mas a gente vê que tá rolando. E ao mesmo tempo que Lucy Hale fica flertando com o seu chefe italiano, né? Que ela é decoradora de casas para venda, né? E aí ela conhece esse homem italiano. Exato. Que fica o tempo inteiro flertando com ela. E que é um maluco também. Flertando ela pra comer restaurantes sensoriais, né? Viado, aquele restaurante que as pessoas ficam falando no ouvido deles. É salgado, né? Não sei o quê. E aí eles ficam, tipo, melando a mão no prato, depois foi cheirando, olha, fiquei assim como. Porque eu confesso que eu tava esperando um Hating Game 2, né? Hating Game não é muito engraçadinho pra mim, não. E aí esse filme achei que superou as minhas expectativas. Eu acho, eu sei lá, fiquei com uma sensação assim, tipo, eu acho ele um filme fofinho, engraçadinho, mas no final pra mim ele meio que não dá um clique assim, eu acho que, sei lá, eu não sei explicar, essa é a verdade. Eu não sei explicar. Uma coisa que eu vou falar sobre o filme. Gosto da Lucy, gosto do Grant. Pode falar. Não, e aí eu não sei explicar. Pode falar sobre o filme, que eu realmente não sei explicar o que acontece. É, não, o que eu ia falar é que, assim, apesar de eu gostar do filme, ele tem 1h40 e pouquinho, e ele parece bem mais longo que isso. Tem uma hora que ele dá uma enrolada ali, você fica meio sem saber pra onde ele vai. E eu acho que ele desenvolve realmente o romance entre eles muito tarde, né? Por mais que o clímax dramático ali seja ela levando o cara pra casa dele, e aí o cara, né, pegando charuto, não sei o que e tal, e Grant tendo que sair correndo atrás da Chloe, eu acho que podia ter rolado algo mais assim, fora ele beijar o queixo dela, né? Na hora que eles estão ali conversando. Porque realmente a gente não vê tanto da possibilidade romântica. Mas, cara, o amigo dele que dá o conselho... Acho que a gente tá com delay. Estamos com um excelente delay. Mas eu só ia falar que eles só são bons amigos pra mim, assim, sabe? É, assim, eu acho que eles têm uma química que o filme não explora tanto, assim, né? Tem aquela cena dela pegando ele no banheiro, não sei o que e tal. Só que acaba que realmente o filme não deixa... transparecer a tensão entre os dois, mas eu gosto, assim, o amigo dele que dá os conselhos, né, só pro pescoço dela, acho maravilhoso, morri de rir. E o pior que deu certo, né, porque não é com a mãe dela, né? Que a mãe dela também não gosta de usar sapato, né, então ama Grant já, e aí quando o amigo chega e sobe o pescoço, ela fica tão... Deu certíssimo pra mãe dela, casou assim, violentíssimo, de maneira violentíssima. E no fim, Grant faz uma festa pra 250 pessoas em sua casa, né? Exato, 270 pessoas plus dog. Sim, eles falam, cachorros são bem-vindos, pessoas são toleradas. É isso, é a nossa vida, né? Sim, eu achei excelente. Cachorros e gatinhos são bem-vindos e pessoas são toleradas, é isso. Aguardo mais filmes de Grant na comédia, achei que ele mandou muito bem. Lucizinho também, né, nesse papel mais espojado, achei que entregou. Você quer mais longas do Freebie, né? Freebie sabendo. Sempre bom, né? É isso, sai perfeito. Mas, menine, os comentários da última semana. Alô? Tá cortando muitíssimo pra mim. Não sei se é a minha conexão ou se é a sua. Eu acho que é a minha. Mas e agora? Melhorou um pouquinho? Tá bom. Então tá. Mas, menine, vamos pros comentários, então, da última edição do Logadinho. Vamos. Edição 375. E ela botou assim: e voltaram! Acho que esse foi uma das amenidades favoritas. Drag Race também acho que tem muita coisa pra melhorar. E pelo visto, aquela NASA vai ser a arrastada. Eu tinha visto o trailer desse filme do Adam Sandler e tinha achado interessante. Mas já que vocês gostaram, vou assistir. É um ícone o filme do Bar Mitzvah. Pode ver sem medo. Sim. O próximo aqui, então, é do menino Levi Ventura, dizendo assim: retorno do Logadinho com mais de 3 horas, fui eu que pedi, sim. Depois da piada do cachorro quente no micro-ondas no chão, o Zanon ganhou o posto de MVP do episódio. Sério, ele tava on fire nesse bloco de amenidades. Abre aspas. Gente... é uma cidade de vigilantes do peso. Fecha aspas. Ele tava possuído mesmo. Ele foi embora antes, mas tava possuído. A edição do Drag Race Brasil foi sofrida mesmo. Vou seguir, mas espero que melhorem. Concordo que a Shannon e a Organza são as melhores do cast por esses dois primeiros episódios. Sobre a qualidade do lip sync, eu também critiquei, mas li algo que fez um certo sentido. No bottom tinham duas queens que não tinham ido bem no desafio de performance. Então era de se esperar que as duas não entregassem uma boa performance também. Até então, só tinha escutado falar de One Piece através das críticas do Adolescente Geek e eles estavam bem empolgados. Agora vocês já falaram e dei uma segurada nas minhas expectativas. É porque você ouviu o Adolescente Geek aqui, né? Aqui é só os velhos. Aí já não tem mais essa empolgação. Mas então, ele falou isso do lip sync, mas você vê o lip sync que foi com a robô, que a gente, né, não esperava nada, ela super entregou. Serviu, exatamente. E ele termina aqui o e-mail dizendo: o Sasser bebeu e inventou esse plot todo de Mask Girl. Não é possível. Amigo, queria ter inventado, mas é real. Confesso que eu achei a mesma coisa. Olha, mas é real, gente. Vocês têm que entender que a criatividade do Coreaner é muito além da nossa, tá? E, menino, as pessoas comentaram no Spotify dessa vez. Que loucura. Tô passado, chocado. Voltaram aqui. Começando com o Felipe Leite dizendo que vai registrar o Zanon dizendo I'm Cholis. E aí ele botou assim, kkkkkkk. Foi logo aqui que eu já perdi tudo. Olha, Zanon aí entregando entretenimento, né, gente? Eu amo. Temos aqui a menina Roberta dizendo, olá, meninos! Adorei as histórias de viagem. Podia ter um podcast só disso. Olha aí, eu ia amar. Olha aí. Mas que tal a gente fazer no SED, então? Que a gente faz uma venda casada, obriga as pessoas a ir lá ouvir. Podemos. Então, vamos fazer no SED, então. Que aí as pessoas têm que ouvir lá, pra poder ver as histórias. E aí ouvir aqui. Também, então é isso. Sobre Adam Sandler, chocada como a filha dele é talentosa. Por fim, cadê review de cangaço novo? Gente, assistam, é bom demais. Acabei de falar, apaixonadamente. Inclusive, falei que a série é um tesão. Acho que ninguém nunca me ouviu falar que uma série aqui é um tesão. Esse programa. Próximo aqui é de Seu Mara Trindade dizendo, por mais logadinho de 3 horas, dessa semana não vai ter 3 horas, menino, vai ter menos, bem menos. Roda do Tempo tá muito chato, não sei o que tá mais ruim. Roda do Tempo, in the building. Ó, só sei que se não tiver um mega plot twist, foi tempo perdido. Eita! Palavras duras, hein? Palavras duras. Dr. Bernardo aqui agora dizendo, a adaptação de One Piece para live action ficou muito boa. Eu gostei como fã do anime, mas a série é pro público infanto-juvenil. Por isso que não me pegou, porque eu não sou esse público, gente. Eu sou velho pra cima. Ansioso pra vocês comentarem cangaço novo, comentei. E o urso. Menino, vai ser muito difícil comentar The Bear aqui. Eu assisti The Bear, né, mês retrasado, quando ela estreou, em junho. E, assim, só eu assisto, então vai ficar sendo um monólogo, e é chato ser um monólogo, tá? Mas Zanon não vê também? Fuderosa, foi uma temporada excelente. Hã? Zanon não vê The Bear também? Acho que sim. Vamos confirmar. Com a gatinha. E Taylor também. Né? Matelo ainda não viu a segunda temporada. Ah. Eu sei que ele vê, mas eu sei que ele não vê a segunda temporada ainda, né? Entendi. E aí, foi uma temporada muito boa. Meu episódio favorito é o episódio 7, que é o episódio do Rich, né? Apesar de todo mundo se rasgar pelo episódio 6. Mas eu gosto muito do episódio 7, pra mim é o meu favorito da temporada, talvez da série. E também gosto muito do episódio de Copenhague também. Bem foda, tá? Mas quem sabe a gente não fala no final do ano de The Bear, o resuminho. Eu gosto do episódio do Pau Branco. É, do Pau Branco? Do urso? Uhum. Eu também gosto. Sabe que o urso é uma ursa. Agora nós... Que isso? Sou uma deusa maluca, uma feiticeira que eu sou. Tá bom. Agora comentário da nossa amiga Dani Araújo, dizendo assim, vocês voltaram, glória a Deus. Saudade do que não vivemos. Kkkkkk. Adorei o programa e uma série top que assisti foi Depois da Cabana. Comentei esse grande rift aí pra vocês hoje. E aí ela botou aqui, ó. A caravana do Mato Grosso do Sul quer saber se vocês vão para a CCXP. E aí? E aí? Eu vou na quinta, pelo menos. Não, vamos. Eu não vou pra CCXP, mas eu vou pra São Paulo. É pra Karaoke XP. Exato, mas assim, Taylor, Leózio, Zanon vão com certeza para CCXP. Então teremos logadores lá. Somente na quinta e na sexta eu garanto. Sábado e domingo eu não sei, mas quinta e sexta garanto, tá? O próximo aqui é da Thaís Barbosa dizendo, amei ouvir um pouco sobre as férias do SAS e o bloco de Drag Race. Que bom que vocês voltaram. Estão assistindo Em Movimento do Star Plus? É ótima, mas por ser da Disney não furou a bolha do K-drama. Menino, eu confesso que eu entro muito pouco no Star Plus e no Disney Plus, né? Só mesmo assim, muito quando tem alguma coisa pra ver, assim. Mas vou dar uma olhada. Não prometo nada, mas vou dar uma olhada pra saber o que é o Em Movimento. Tá, prometo. Próximo aqui é de Fabrícia Mariano. Novidade, hein? Nunca comentou também, hein? Grande hit, hein? Gosto assim. Pessoas saindo do armário, uma loucura. Dizendo assim, o filme do Batmiza é incrível. Como viúva de Devinha de Eu Nunca, eu amei a filha do Adam Sandler Merdeira. Ri muito do plano de sedução dela. As fotos super sensuais. Por mais produções assim. Eu concordo. Eu também amei muito. E, gente, não comenta essa cena, né? Que ela tá lá produzindo as fotos e tal. E aí ela fala pro menino assim, ah, vamos tirar uma foto pra provar que você visitou sua vozinha. Sim. E aí ela se põe no meio da foto e fala assim, vou mandar pra você. Ups, mandei uma sem querer. Ignora. E tá lá ela sensualizando. Maravilhosa, é muito bom mesmo. Agora aqui, Vladiane Rodrigues dizendo, comentando aqui mais uma vez pra não dizer que não tô fazendo minha parte. Mais um episódio maravilhoso de 3 horinhas e dei uma belíssima faxina na casa ouvindo ele. Carinha apaixonada, jamais errou. A gente tá aqui pra isso, pra ajudar vocês na faxina, na Sim. vida dura de domingo. Agora, Gabi Fernandes, dizendo, melhor bloco de notícias e amenidades. Tema da redação, minhas férias. Sobre Roda do Tempo, Roda do Sono, não terminei nem a primeira. Vou ficar só com os comentários do logado. E eu acho que nem os nossos comentários você vai ficar, né? Porque Taylor também desistiu. Poxa. Olha, tá muito prestigiada a Roda do Tempo, né? Agora temos aqui o menino Dan Clayton dizendo, duas coisas que me deixaram chocados nesse logado foi, a primeira é que jurava que vocês amariam One Piece. E a segunda foi descobrir que mais alguém assistiu Shelter. Achei que fosse o único. Menino, mas tô empacado, né? Só vi 2 até agora, já estamos no 7º. Então, e né? O último comentário aqui é da Rafa Aguiar, que sempre comenta lá no Twitter também, nas coisas, dizendo assim, maravilhoso programa, como todos. Nesse momento, estou curtindo uma chuvinha no ônibus, indo para Pamplona. Ela mora na Espanha, ela mora em Madrid, a Rafa, né? Então aqui ela tava indo para Pamplona, só pensando na limonada de pera. Uma perada. E é isso, menino. Tivemos muitos comentários. Fiquei muito feliz, muito satisfeito, muito agradecido. Tô assim, me sentindo adorável. Essa é a verdade, tá? Mas, então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. E queria que Leozo deixasse, então, seus contatos pra shows, tudo que a gente tá fazendo, onde acompanhar a sua carreira, né? Onde acompanhar tudo. É, menino, você pode ir no seriadores.com.br ouvir os últimos sets, né? Nós tivemos aí uma duologia baseada em incesto, né? Cosplay de Pai Morto, né, com Marlon. Cosplay de Pai Morto, eu amo. E pode já ter saído, pode estar vindo aí, é a grande, né, a ode, assim, a cultura japonesa, né, é Arara, Jefferson Caminhões e Chico Linguiça Sem Pai. Ai, meu Deus, olha, eu tenho que dizer que eu fiquei um pouco perdido nessa hora. Fiquei um pouco perdido. Eu fiquei assim, o que está acontecendo? É minha irmã? É minha irmã? Só assim que eu fiquei, né, menino? E os livros de Leo você acha no leonardooliveira.com.br, né? É isso, amigo? Isso. É isso. E no Twitter é Leóvio, tá? É isso. Chegou meu lanche, vou pegar meu lanche, Leozio. Opa! Então, lembrando que se você quiser apadrinhar esse podcast, é permitido, né, lá no Patreon e no PicPay, procura por Logadinho, né, com 2 Gs, e você pode apadrinhar essa belíssima, maravilhosa, né, edição, e esse maravilhoso programa. Além disso, você também pode deixar seu comentário no Spotify, tá vendo? Tivemos vários comentários lindos, gente nova comentando, e eu amo, amo, amo, amo isso, me deixa muito feliz, de verdade. Então, você pode deixar comentário no site, pode deixar comentário no Spotify, se você quiser, deixa comentário no Twitter, marca a gente também, que a gente lê aqui, e o importante é comentar. Eu ia dizer que o importante é ser você, mesmo que seja estranho, mesmo que seja bizarro, né? Olha. Em homenagem a Pete, que tocou no The Town, né, esse grande show. Mas é isso, gente, não deixa de comentar. Tá, não deixa a peteca cair, tá? Sei que o programa não teve 3 horas, como vocês gostam, mas teve umas 2h20, 30, né? Tamo brilhando pra caramba. Tá bom? Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau, babadeiras. Para ser babadeira, preciso se entregar inteira. Posso ouvir um axé? Axé! Eu amo. Ué, ué.